voltamos. Hoje voltamos diferente, porque o João não está, infelizmente. Mas quem é o João? Rapaz, desculpa. O nosso. O João é ninguém, é um nada neste podcast. que é muito humor, muito humor. Voltamos com mais um podcast do Papo Rachada. Eu sou o Matuza, né? Não sei se vocês já reconhecem minha voz, mas eu sou o Matuza, pode acreditar. E eu tô aqui com o Vini. Oi, Vini. Vini. Com o Godoca. Boa noite. Com o Lucas. Olá, depois de 300 podcasts, eu participei só do primeiro. Pois é, que assim, vocês podem não tá reconhecendo o Lucas, ele fala, um convidado? Não, ele tá lá no grupo oficial mesmo, mas ele lá nunca aparece, mas ele não, tá nos nossos corações, esse é o Lucas, pra quem não conhece. E hoje a gente vai falar, vocês já leram, vocês sabem, mas enfim, é certo, a gente tem que seguir a etiqueta do podcast, né? Hoje a gente vai falar de, como é que é o Vini, é muito bonito pra eu lembrar, bandas de línguas não anglófonas. Bandas não anglófonas. No caso, metal que não é cantado nos inglês. Né? Isso, a gente vai falar de metal em várias línguas, até em língua inventada vai ter nesse podcast, porque é isso. É isso, não tem o que a gente tá falando aqui. Às vezes o Denada, quando ele tá fazendo, ele faz pauta e bota aqui umas perguntas muito contundentes. Tenta falar bonito também. Aqui a gente não tem pauta, é só um monte de indicação de bandas com línguas diferentes, porque é legal, a gente gosta de ouvir outras línguas, é divertido. E como o Godoka falou, a gente não vai entender de qualquer jeito mesmo. Então não faz feio nenhum. Fala, mas eu não entendo. Eu não entendo inglês também, você não entende. Você ouve umas bandas que você não consegue nem entender o que o cara tá falando, o filho da puta. Não importa a língua que ele tá falando. O cultural lá, você não entende nenhuma palavra. Vamos ser sinceros. Enfim. Não sei se o Vini tá aí pra podendo fazer, mas. Solta a vinheta, Vini! Toca a vinheta! Então, vou chamar o Vini pra começar, então. Vocês querem... Eu ia dar uma ideia. Vocês querem fazer, tipo, por idioma? Daí fica mais fácil daí. Porque, será tipo, que assim, é mais fácil? Porque, assim, sei lá, eu não sei da onde vocês têm banda, mas, tipo assim, eu acho meio difícil ter, tipo, sei lá, muita gente com metal em francês, por exemplo. Sim. Então, tipo, sei lá, eu posso falar as que eu tenho em francês, e aí depois a gente vai pra, tipo, sei lá, pra... Fala assim, ó, puxa uma banda aí, e aí a gente segue a sua língua, se alguém tiver alguma dessa língua pra falar, e o próximo puxa uma banda, tá. E quem tiver dessa língua também pra falar, e a gente vai, é uma boa ideia. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou começar pela que eu mais tenho aqui, que eu acho que mais gente tem, e a gente já aproveita pra pegar várias referências que a gente tava falando com o Lucas antes de ter começado a gravação, né? Eu vou indicar uma banda, que é uma banda da América Latina, que é uma banda que eu não conhecia quando me apresentaram ela uns 10 anos atrás, e eu fiquei pasmo de não conhecer essa banda, porque quem me apresentou ela foi uma mina da Croácia, que é uma banda chamada Rata Blanca. Que é uma banda Rata Blanca eu conheço, é verdade. Que é uma banda de metal argentina, né, que eles têm em espanhol e têm em inglês também, né. Deixa eu mandar aqui pra vocês um som que eu tava ouvindo, que é uma música que eu gosto pra caramba, que é El Reino Olvidado. É um melodicão safado, não é? Sim. É legal, cara. É um som gostoso de ouvir. Os cara tocam bem, cara. É um tipo bem trabalhadinho, assim. Até tem um som deles remixado. Eu não sei se de fato, assim, a... Foi o remixado que eu ouvi, mas o som dos caras é muito bom. E aí a banda teve um período, eu acho que a banda ficou em atividade por uns 10 anos, aí eles pararam e eles voltaram, acho que no início dos anos 2000, uma coisa assim. E estão aí até hoje, cara. Eu já ouvi essa banda, conheço sim de nome, mas realmente é um metal melódico, assim, bem tradicionalzão, assim, meio decente, decente. E querendo ou não, na Argentina, assim, eles não têm tantas bandas nesse estilo. Acho que o Rata Blanca é a mais famosa. Lá, o que voga mesmo é o thrash, que até pegando, assim, de rabeira e colocando duas indicações, duas bandas maravilhosas de lá, de thrash, meio heavy, é o Hermética e o Orcas. Né? Pra quem é um pouquinho comunista, o Orcas cai muito bem, que as letras é de crítica social fodida, os caras falam de futebol, então são duas bandas, e muito boas, vou mandar o som aí pra vocês depois, mas que também estão vendo desde os anos 80, tem bastante carreira, então até hoje nativa. Só que infelizmente, agora se vocês repararem, assim, mesmo sendo da Argentina, aqui do Brasil a gente tem zero contato com essas bandas, né? Pois é, né, cara? Acho, tipo, isso meio... Acho paia no sentido de que, tipo, a gente fica nesse... Tipo, sei lá, a gente fica nesse isolamento linguístico, né? Porque, tipo, as coisas que a gente tem, algumas vezes até fazem sucesso pros caras, mas é muito difícil tu ver outras coisas deles chegando aqui com muito peso, né? Tipo, sei lá, claro que a gente vê fenômenos que nem, sei lá, Shakira, Rick Martin, tem até o RBD da novelinha lá que fez fama. Ligado ao pop, né? Oi? O Maná deve ser a banda mais rock que fez sucesso aqui. Tem o Maná, pop. É verdade. É, tipo... Tem o Maná, que é a banda malta do em espanhol. Caraca, bicho. É a banda malta boa. A banda malta que é o Creed brasileiro, né? Exato, tem toda essa cadeia aí do Creed. Meu Deus. É, mas é verdade, tipo, a gente não... Tá aqui do lado, né? Principalmente a Argentina, pra você que é do Sul, né, Vini? A Argentina é do não, lado. Calma lá. Vamos só deixar uma coisa bem clara. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não, mas tô falando sério, em questão de distância geográfica, tá muito perto. Sim. E é o que você falou, a gente não ouve, não chega, tá ligado? A gente tem essa barreira, apesar de, tipo, tem coisas aí no sul que, tipo, a cultura gaúcha é espanhol, é argentina também, tá, Uruguai, então tem músicas tradicionais que dividem, mas de metal não chega, né, quase coisa aqui. É engraçado, né? Sim. Engraçado não é, mas... É meio escroto, porque aqui tem o rock gaúcho, né? Que ele serve, tipo, meio pra peneirar muito lixo e deixar pra cá mesmo. Sim. Porque... sei lá, cara, tem umas bandas que são lamentáveis. Mas é triste, assim, a gente ver que muita coisa que a gente tem aqui e de qualidade, né? Que é cantada em português, tipo assim, cara... Acho que é uma das primeiras bandas de metal do Brasil, e eu não sei se todo mundo aqui já ouviu, acho que o Lucas, de repente, já ouviu, e o Matuza, não sei se o Godoca manja Stress. Sim. Que é cantado em português, cara. Oi? Escutei uma música só, eu acho. Não, e é pauleira, cara, e o som, cara, é tipo, porra, passa uma vibe do caralho, sabe? Tipo, uma puta de uma energia... Mas, tipo, vai ficar aqui dentro, sabe? Tipo, não vai sair. Tipo, não vai acontecer que nem os guris da entrevista lá que o... Da Rebellion lá que o Luiz e o Denada fizeram. Só que, tipo, bah, os guris cantam em inglês e tal. Tipo, que nem os caras do Ivo e tudo mais. Aí vai pra fora. Não, só o Stress é de Belém do Pará ainda. Então, assim, pode chegar aqui, né? Que girar fora, sabe? E se eu não me engano, eles foram a primeira banda de heavy metal mesmo que gravou na América Latina, que eu acho que o primeiro deles é de 82, se me falha a memória. Cara, eu acho que até antes, eu acho que é tipo 70 e vral, assim. Ah, o auto-intitulado é de 82. Caramba. É, então. Eu não duvido. Em São Paulo tem bastante banda em português, né? O Centúrias, o Árpia, Antares. De banda brasileira emblemático, Sarcófago canta em português, né, cara? Poucas coisas, mas algumas tem, coisas, né? Algumas coisas. Mas é, tipo, o que a gente tava falando antes. Mesmo tem algum material em português. Tem Caça também, e Caçador. Né? Tem Caça e Caçador, mas já é depois, já é tipo. É um EP, assim, é bem um side, né? Tipo, sim, não é nada. Sim. É uma coisa bem pra vender aqui, né? Tem aquele sucesso Pra Frente Brasil, Salve a Seleção também, gravado pra na Frente Netflix, Brasil, cara. É verdade, tem isso. O Denada adora essa música, inclusive. Caralho, eu toda vez eu lembro do clipe do Aquiles batucando dentro da Kombi velha, cara. Aquilo é muito ruim, cara. É muito cara, ruim. Eu lembro na Copa do Mundo, cara. Eu lembro que tinha um brother meu que, né, acho que foi na época do jogo de 7-1. Ele mandava um olha aqui, ó, o que, que vocês merecem. Vai pra frente, Brasil, no meu coração! Cara, aquilo era horrível, cara, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus, alguém muda de assunto rápido. Não, mas é o que a gente tava falando, tipo, aqui não só no Brasil, mas na América Latina toda, a gente tem uma tendência a ter muito metal extremo, né? Metal extremo, sim, na América Latina é muito forte, e no metal extremo, crossover, punk, hardcore, e nesse meio é comum ter coisa em português ou em espanhol, né? Uhum. Tipo, tem bastante, tipo, sei lá, você pega mesmo, sei lá, o Rastro de Porão, o Surra, essas coisas em português rola, sim, bastante, né? Mas o Paura, até o Dead Fish, na época, acho que eles fizeram um disco em inglês, né? É, se não me engano, no começo tem, é verdade. Uhum. Mas é isso, é um negócio que não sai muito, né? Não sai muito do Brasil. E assim, até voltando um pouco no papo que a gente tava tendo antes de começar a gravação, que a gente tava falando sobre as bandas da, que nem tu tava falando, né, Matuza? Que o cara te perguntou assim, pô, me fala uma banda legal aí que não seja da Argentina ou do Brasil. Pois né? um amigo do trabalho me pediu uma indicação de banda e falou, me fala uma banda da América Latina aí que não seja, né, obviamente do Brasil, mas também não da Argentina, porque ele conhecia algumas coisas da Argentina. E cara, uhum, eu não soube falar pro cara, tipo, tanta coisa, tanto país e com certeza tanta banda, uhum, e eu não soube falar, tá ligado? Tipo, e o foda é que, no fim, a gente acaba não valorizando os nossos, né? Tipo assim, quando eu digo os nossos, eu digo América Latina, né? Porque, tipo, que tem de cara aí que galera latina, tipo, principalmente nessa época que a gente tá vivendo, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Que o latino é tratado meio que nem gado, mas não aquele gado, o outro gado, né? E não é. o latino cantor? É, não, exato. Não, não esse latino. É meio foda a gente não conhecer, tipo assim, porra, eu acho que o que mais deve conhecer essas bandas aqui é o Lucas, né, tipo, que tava comentando e tudo mais, porque eu até fiquei preocupado e vou começar a ir atrás, cara, porque a última coisa que eu me lembrava de metal da América Latina era um guitarrista peruano que eu conhecia do YouTube, tá ligado? Sim, sim. Eu tô tentando lembrar o nome dele agora, não esqueci, pra te ver como é que é a coisa, cara. Então, mas isso é até um molde brasileiro, cara, porque assim, a gente vê que a gente, querendo ou não, o país ele já se isola, já nos considera muito da América Latina, né? Um país à parte, que a gente fala um idioma diferente. Isso. E a gente não tem, não recebe, querendo ou não, bandas podem que cantam em outros idiomas, aqui no Brasil não tem tanta entrada, não é igual na Europa. Na Europa os caras, igual você falou, da sua amiga da Croácia que te apresentou, lá os caras adoram isso. Eles adoram, sim, esses idiomas estranhos e pra eles normal. Tanto que eu conheço muito banda de lá. Só que aqui o pessoal não, é muito... Ah, não é, se é em português eu já não gosto, se não é em inglês eu já não gosto e tudo mais. E fica complicado. Eu acho que é muito público brasileiro que já tem essa mentalidade muito americana. Brasileira paga pau de americano, é isso. Pra caralho. É, não. É outro esse outro aí mundo. Vai ter o um selo Edu Falasque de aprovado. Bota o vídeo do Edu Falasque. Isso. Seu chuta-rola de gringo, né? Boa, boa. Vamos botar o Edu na capa do podcast. Fazendo aquele. Fazendo aquele sinal ouvir. Que ele faz. Que é acho que eu achei o guitarrista aqui, é o Charlie Parra, o nome dele. Eu tô vendo aqui de qual banda que ele era, cara. Não sei se ele é só guitarrista ou se ele tem uma banda dele mesmo, que é o Charlie Parra del Riego. Que eu lembrava que ele deixa eu ver aqui. Então, mas aí também, tipo, como é, tipo, guitarrista, já não tem a barreira linguística, né? Tipo, uhum, tem bandas brasileiras, tem várias bandas nacional que cantam em inglês e tem sucesso e tal, sabe? Sim, sim. Até tava vendo, mas assim, vamos, pô, tipo, pra ser sincero, metal, não metal extremo, mas, sei lá, power metal, heavy metal, tem, vira o mesh, aparece aí, umas que cantam em português e tal. E é estranho. Oh. Vamos ser sinceros. É estranho, cara. O Godoka não pode, cara. O Godoka, ele tem que... Alguém tem que tirar a capacidade do Godoka mandar links, cara. Desculpa. Não, mas alguém... isso é verdade, Matuza. A métrica é estranha, cara. A métrica fica estranha, e as bandas... Pô, aqui em São Paulo mesmo, cara, tem uma banda que eu gosto muito, né? Já toquei com eles, já vi 200 vezes, chama Selvageria. Eles cantam, é speed metal em português. Mas, tipo, a rima dos caras é, tipo, é destruição com ação. E isso, é tudo termina com ão. Todo o refrão deles é com ão no final, puxando um agudo. É, mas, assim, às vezes tem, mas tem muita rima tosca em inglês que, por a gente não ser nossa língua nativa, a gente não repara que é tosco, tá ligado? A gente acha normal, sabe? A gente acaba aceitando, mas quando a gente... Eu acho que justamente por... Ninguém lê letra. Aí a gente, em português, ela entende enquanto o cara tá cantando. Aí a gente já fica, e porra, que zoado. Mas em inglês não, foda-se. É estranho. Não, assim, e tanto eu quanto o Lucas aqui tem banda, e a gente tá falando, não, porque a gente, tipo, tudo brasileiro, tudo chupa pau de americano, e a gente, nossas duas bandas cantam em inglês. Eu também, fazendo nossa meia-culpa aqui também, né, tipo, a gente sabe que no caso da, no nosso caso da Enigma, a gente até tem a ideia, tipo, não, vamos tentar fazer uma música em português, mas quando você vai fazer, se escrever, sai em inglês, cara. Eu vou te dizer é um momento que é foda, cara. Uma das coisas que me faz, hoje em dia, né, que me faz querer conhecer bandas em outros idiomas, principalmente quando tu quer aprender, tu quer praticar, né, então tem que ser um idioma que, por exemplo, assim... Por que que vale a pena ir, pra mim, no caso, né? Por que que vale a pena ir atrás de bandas que cantam em espanhol? Porque daí eu ativamente eu vou ir atrás da letra, né? Porque, tipo, vamos ser honestos, é que nem o Lucas falou. Cara, não vou ficar lendo letra de música que, sei lá, Finn Troll cantado em sueco. Foda-se, sabe? Tipo, não vou aí ler essa merda aí. Agora, quando eu tô aprendendo um idioma, que daí, tipo, sei lá, eu tô aprendendo espanhol, eu vou pegar a letra, vou ler, vou ver aquela métrica ali, ó. Até posso achar ela zoada, que nem, tipo, rimar tudo com ão e ação, mas eu vou estar em função de aprender o idioma, né, cara? E, tipo, vou tentar fixar aquilo ali. Eu não faço isso ativamente pra aprender um idioma, não tenho essa vibe, não. Mas é uma boa ferramenta que você acaba... Que nem, tipo, todo... Eu não sei, mas eu acho que todo mundo aqui aprendeu inglês assim, né? Tipo, né, eu acho que heavy metal foi uma das coisas que mais me ajudou a fixar o inglês. Foi tipo, a gente tem muita cultura americana, em inglês em geral, né, na gente, a gente acaba absorvendo muita coisa, né, cara? E aí a gente aprendeu tudo. Eu, pelo menos, nunca fiz aula de inglês e o inglês é ok, tá ligado? É, tem o famoso inglês de videogame, né? Que é, tu começa ali. Sim, é videogame, né? E aí tu vai evoluindo pro inglês de música. Eu aprendi inglês com Rhapsody, meu. Eu ouvi muito Emerald Sword pra chegar nesse inglês nórdico que eu tenho hoje em dia. Today I speak like that because I learned English with Rhapsody. E até um negócio que eu até indico, assim, às vezes pra gente que tá querendo aprender inglês e tá com uma. quer cantar inglês e tem uma certa dificuldade. É nunca ficar ouvindo, tentar cantar de bandas que o idioma natal é o inglês. É o inglês, né? Sempre pegar, por exemplo, igual o Rhapsody. Mano, eles falam palavra por palavra, eles não comem as preposições, os pronomes. Agora você pega o Judas, por exemplo, come um monte de coisa. Caralho, eu não entendi nada também. Dessa porra. Porque não tem nada. É o inglês muito mais travado, né? É um inglês muito ruim. Às vezes, principalmente uma banda japonesa. Edu Palácio, então, que eu digo. Mas tipo, japonês é outro idioma, né? Pois é, mas tipo, você consegue entender. Mas vamos seguir nas bandas aqui. O Vini puxou então banda espanhola, né? Banda que canta em espanhol, né? É. Não está sendo espanhola, mas então eu vou puxar uma aqui também. Que. Já que ele falou do Rata Blanca, e aí, que é da Argentina, eu vou falar do Mago de Oz, que é da Espanha. Uhum. Que é uma banda de folkzão, né? É o Tuata de Danan da Espanha. É o Tuata ruim. Exato. Eu conheci na mesma época que eu conheci o Tuata, cara. É por isso que eu falei isso também. Tipo, era nessa época que eu tava escutando todas essas bandas, e você vai atrás dos folkzinhos de flautinha, de duende. Olha isso. Nossa, o Mago de Oz. Eu não acho o Mago de Oz ruim, não, cara. Eu acho genérico, mas não ruim, assim. Não, mas entra no Spotify, entendeu? Eu tô vendo a foto aqui, é tipo o Mortal Kombat da terceira idade ali, tá ligado? É exatamente isso, é horroroso. Meu, sério, agora mais. É horrorosa, tá ligado? Mas para pra pensar que tu vai ouvir, tu não vai ver eles. Então eu vou atrás, entendeu? Ah, se é pra pegar minha merda, coloca ela na boca, né? É o famoso pisou no cocô, mexe os dedinhos. Cara. Exato. Pra quem que tá com um dedo no cu, dois não faz diferença, né? Cara, tem um clipe deles, acho que é o Festa Pagana 2.0, meu. Que é um festival de cabelo mal pintado de preto, bicho. Que chega a dar uma incomodada. Porque os caras, tipo, tudo deve estar com mais de 40 anos, tudo com aquele cabelo pretão vivo, assim, sabe? Aqui, achei, cara. Achei a foto. Puta que pariu. Olha isso, cara. É que tu tá mandando umas fotos complicadas de olhar. Olha o Mortal Kombat do reumatismo aí, cara. Puta que meu Deus, que coisa horrorosa. Pô, vou usar de protetor de tela agora no computador. Caralho, quanto eles devem pagar de royalties? Porque é muita gente, meu Deus do céu. Pois é, velho. É, tem uns membros. 10 caras na banda, cara. É, você tá louco, né? Mais que muito público aqui em São Paulo. Você vai tocar em São Paulo, você toca pra menos gente. É tão pouco royalty que o da extrema direita foi com a roupa de casa, tá ligado? Ele nem foi maquiado, né? Não tinha dinheiro ele pra foi... pagar pra todo mundo, cara. É. Mora na rua, né? Exato. Mas até, Matuto, você falou aí de bandas da Espanha, tem o folk, né? Mas tem, tipo, temos algumas outras bandas, tipo, a mais antiga de todas da Espanha, que é muito famosa lá, é o Barão Rojo, né? E é para quem gosta de New Wave, do metal britânico e tudo mais, uns negócios mais rock and roll, com uma pegada metal, essa banda é ideal, assim, o Barão Rojo, tanto que eles, aqui na América do Sul, eles fazem muito sucesso, na América Latina, que não o Brasil. Que no Brasil, você fala Barão Rojo, ninguém conhece, fala isso na Argentina, os caras são malucos por essa banda. Tanto que eles têm uma música que até vocês... Até falo para os ouvintes também dar uma olhada, chamada El Gladiador, que é uma exaltação aos Inchas do futebol. Então é tipo todo o ritual do Incha de sair de casa, ir para a torcida, cantar com a torcida, enfrentar outras torcidas, e tudo isso baseado no futebol argentino. E é até legal, porque não tem tanta identificação da banda com a Espanha, é muito mais com a América Latina, até a pegada dos caras. E a banda tem 3 vocalistas, eles alternam bem. Então é uma banda que eu deixo como recomendação. E outra que eu deixo, é pra quem gosta de Iron Maiden, é o Tierra Santa. Que é o Iron Maiden em espanhol. É engraçado, porque eu separei uma outra que é o Iron Maiden. Então assim... Travou, desculpa. Travou. Eu ia falar que foi engraçado, porque assim, tu acaba de indicar o Iron Maiden em espanhol, né? E tem uma banda que eu vou indicar que é o Iron Maiden em francês depois. Eu vou indicar um Iron Maiden russo. Meu Deus do céu. Eu tô com vergonha de estar aqui, tá ligado? Eu tô só com os clichês. Não, mas eu depois vou alegar pra vocês que o Iron Maiden russo não é o Iron Maiden russo. Alguém tem mais alguma outra banda espanhola? Em espanhol ou não? Cara, é em espanhol? Eu tenho mais... Eu acho que eu tenho mais umas 2 bandas aqui. Tem uma que ela é relativamente famosinha, acho que na Europa, e pra cá, eu acho que um pouco mais, mas na América Latina mesmo, que é o Saratoga, né, que canta em espanhol também. Deixa eu mandar um link aqui, vou mandar um link pro somzinho deles. A musiquinha do cardíaco ali, que é o Maldito Corazón, que é um metalzinho melódico safado, cara. Deve ser uma letra romântica, brega pra provavelmente. Deve ser muito gostoso. E tem uma outra que é uma banda que é um metal, como é que eu vou dizer assim, um hard rock mais gótico, com uma pegada de sinfônico, assim, que é o Extravaganza, que eles têm uma identidade visual, assim, tipo, tudo meio vampiresca, assim, e tem uma música deles bem legalzinha, que é Hijo de la Luna. E essas músicas aí, tudo que me indicou foi a minha brother da Croácia, tá ligado? Eu não conhecia nada disso aí. E são umas bandinhas mais melódicas, assim, mas... É, né, e melódico pesado. Até tem bastante. Eu tô ligado que o Matuza é fã do Mike Terrana, né, assim como eu. Sim, e o Mike Terrana tá numa dessas bandas de melodiquinho da Espanha, que é o Avalanche, que tem... É maravilhoso. É uma banda bem legal. E outra banda bem legal nesse estilo lá é o Warcry, que eles são meio cristão e tal, meio white metal... Mas é muito bom. E se você reparar, os vocalistas do metal espanhol, quando não cantam no tom do Bruce Dickinson, eles cantam com a tonalidade do vocalista do Maná. Então eu acho muito legal. Eu acho esse timbre de voz muito sensual e combina com o metal. Porque, assim, caralho, mano. Combina com o espanhol também, né, cara? É, exato. É um timbre de música espanhola, né? Da música do Flamengo, esse vibrato muito forte, assim, né, cara? É, e ouça justamente essa banda que eu falei, Warcry. O vocal é basicamente, é o cara do Deep Skin cantando metal. Então é maravilhoso. Nossa, caramba. Mas sabe qual é o maior? Warcry. Warcry, a banda. É. Deep Skin metal, é o que eu preciso que tá... vida, tá ligado? Só que aí que tá o problema, cara. É um erro que todo mundo comete, que todo mundo acha que o Deep Skin é da Espanha, cara. Não, e francês. O Deep Skin é francês, cara. É zoado pra caramba. É tudo errado. Isso daí é que o Gypsy King não é música latina, é música cigana, né, cara? São ciganos. Gypsy King, né, cara? Eles são ciganos. Só que mas é cantado em qual idioma? Eu não lembro se é cantado em castelhano. Castelhano. Castelhano é castelhano ou é num idioma dos ciganos que eu esqueci o nome? Romani? Romani? Não. Não sei não, cara. Não sei. Eu acho que é castelhano. Em breve, podcast de Gypsy King. Ó, já fica o convite pro Lucas aí que nós estamos pensando em fazer um do Roupa Nova, hein? Então... Pô, é verdade. Puta, um todo brasileiro. Por quê? Me doeu o peito agora. Doeu o peito, mas é porque, tipo, ele falou isso e ele não tava na gravação, que a gente falou isso na gravação. Sim, é verdade. Cara, eu lembrei de uma banda agora, que eu não tava na minha lista, mas eu lembrei de uma banda agora, que é uma banda dos Estados Unidos, mas com influências de Mexican Rock. Que é a banda que chama Tingon, que é a banda do Robert Rodriguez, o diretor. Ele tem uma banda e ela canta em espanhol, assim, a maioria das músicas. Acho que tem uma ou outra em inglês. E, tipo, tem uma música que ficou famosa, duas músicas, né? Uma que ficou famosa por causa do Kill Bill e outra que ficou famosa por causa do Machete. Lógico. Mas, cara, a banda é bem boa, cara. Tem um álbum no Spotify e é bem legal, cara. A banda é bem boa. Como é que é o nome? Eu vou mandar um link, peraí. E o Brujeria também canta em espanhol, né, cara? Sim. Exato. Esquecemos do Brujeria, né? O Brujeria que é a ONU do narcotráfico, né, do metal, né? é o Vini, é o Lucas que tá falando. Importante deixar isso registrado aí. É o Lucas que tá falando. Os comentários do Lucas não definem a... Não, não expressa uma posição do podcast. Exato. Inclusive, já que falando do Brujeria, tem uma entrevista do Juan Brujo, né, o vocalista, lá no panelaço do João Gordo, que é bem massa, cara. Bem da hora. Boa pra caralho essa entrevista mesmo. É sensacional, mano. Sim. Só uma pequena dose de confusão pra vocês. O Gypsy King é uma banda francesa composta por ciganos que tocam rumba flamenca. É isso, cara. Meu filho. É complicado, cara. É complicado. E aqui tá falando que os pais de alguns dos membros, eles fugiram da Catalunha pro sul da França, cara. Então eles são franceses de origem Catalunha. Catalã. Ah, então faz sentido, né? Pois é. É ali do lado, né? Uhum. É, tecnicamente eles são todos ciganos, né? Porque, tipo, enfim. É, querendo ou não, a banda leva a sério o que eles tocam, né? Tipo, é uma banda da França que canta num outro idioma de um país que eles não estão mais. Então é cigano. Pois é. Tem essa vibe mesmo, hein? Algo mais de espanhol? Ou vamos para outra língua, outras bandas, outra realidade? Xingon. É, essa música que eu mandei é a música que tem no Kill Bill, e ela não é uma música original. Eles têm músicas deles, mas essa é uma música clássica mexicana. Tanto que o Chitãozinho Chororó canta essa música nos shows. É muito bom. É muito legal a versão. Nossa senhora. É, pô, caralho. Bom, depois da gente ter visto o Roberto Justus tocando Evidências com o Digão, né, cara? Ah, não. É outra. Não faça essa comparação. Chitãozinho Chororó. Isso é muito transgressor, conforme o próprio Digão disse. Exato. Abre aspas. Eu acho ofensivo para uma das maiores músicas do cancioneiro popular brasileiro, mas tudo bem. Eu odeio Evidências, cara. Eu peguei ódio dessa música, porque eu fico pensando. Eu cara, entendo você chega no total, eu entendo. Mora aqui em Minas, Vini. Você vai ver, mora aqui em Minas. Você vai. Ah, não, vai ser um horror, né? Você vai partir pra agressão, não, só que é Evidências do Boate Azul, tá ligado? Não, é. Pô, tanta música melhor. Eu aqui, por exemplo, eu sou do adepto do Vou Chegar no Karaokê, eu quero cantar um Arte Popular, um Temporal, um Nani. Ai, todo mundo quer Evidências. Oh, meu Deus, vão se fuder, né? Mas eu vou dizer que eu admito que eu sou o cara do Boate Azul no Karaokê. Meu Deus. Eu também sou. Eu sou o cara do Evidências, cara. Mas eu entendo. Não julgo os amigos. Eu entendo porque que vocês odeiam e eu aceito isso. Eu só lamento muito. cada 20 anos, quando a programação de animes da TV está em perigo, surgem as reprises dos Cavaleiros do Zodíaco. Com seu roteiro tosco, são capazes de insultar a inteligência e com sua animação de baixa qualidade, eles podem ferir os olhos. Agora, 26 anos depois, homens de 30 anos de idade tomaram consciência e despertaram o sétimo senso do ridículo, e os Cavaleiros de Atena irão enfrentar seu pior inimigo, o bom senso. Chega de adorar uma série cheia de rombos no roteiro. Chega de idolatrar uma animação cagada que parece desenhada por uma criança de 7 anos. Chega de achar que Masami Kurumada, o homem que tem alergia à anatomia e desenha com um carimbo, é o mestre. Enfim, chega de sentimentalismo, o podcast que te ensina a odiar. Odeie, vamos, odeie, você tem que odiar, odeie! Chega de sentimentalismo. Quartas no superamiches.com. Bom, Godoka então, quer puxar alguma outra banda barra outra língua aí? Então, já que vocês falaram brevemente, né, e tocou ali no assunto do japonês, que o japonês falando inglês é uma merda, a gente tem o X-Japan, provavelmente foi o motivo da gente fazer esse podcast, né? É uma banda. O X-Japan é o motivo da gente fazer um podcast sobre bandas japonesas, cara. Sim, vai, é, vai ter, vai ter, vai ter, e vai ter. A gente também falou de fazer um podcast sobre só X-Japan, né? Inclusive. Só sobre X-Japan. Ah, vale a pena, porque o X-Japan tem uma história que puta que me pariu, hein? Eu tô pra ver o documentário, cara. Que assim, ó. Ah, tem um documentário? Tem um documentário. Eu tô. We are X. O X-Japan, cara, a trajetória do X-Japan parece que foi roteirizada, parece que é um anime essa porra, porque tem altos e baixos e tretas, não sei o que, é incrível, cara. Kit morrendo no meio do caminho. Tem dois suicídios na banda, mano. É, não, um que diz a lenda que não é suicídio, é asfixia autoerótica. Então, assim, só fica bom, né, cara? Foi um punhetão que deu mal, deu errado. Pois é. Deu um bosta. E o que o Matuza falou de ser, né, o inglês japonês ser terrível, eu demorei muito pra entender que o começo de Kurenai, por exemplo, eles estão cantando em inglês, cara. Em inglês, sim. É. É difícil pra caralho você entender a hora que eles mudam. Porque, na verdade, tem duas versões Kurenai. A primeira versão do primeiro álbum é em japonês. É toda em japonês. Aí depois, quando eles relançaram em inglês. Mas o inglês do Toshi era horrível no começo. Ainda é, né? A voz do Toshi não ajuda a entender o que ele fala. Sim, não. Sim, E tá cada vez pior, né? Que ele tá virando uma senhorinha e a voz dele tá ficando mais rouca. Tá parecendo a Palmirinha cantando, né? Exato, cara. É foda. Cara, mas, a gente pode fazer um episódio especial também sobre as vozes do metal. O Senhorinha do Metal. Kai Hansen. Kai Hansen, vocal do Anthrax. Kai Hansen virou uma. O Kai Hansen virou a tia divorciada do metal. Né? Isso, é. Que acha que é jovem, usa lápis de olho. Exato. A tia fumante, né? Exatamente. E o Chico tá virando a MILF do metal, né, cara? O que é muito errado. Quem? E quem? O Chico baterista do Japan, né, cara? Mas isso aí sempre foi. Você sempre dava aquela olhada assim. Epa, que negócio estranho isso que eu estou sentindo. Quando a pessoa é bonita de verdade, cara, ela transcende a sexualidade, cara, ela atrai todo mundo. Cara, quando o X-Japan veio pro Brasil, falando do Yoshiki, que é o batera, um amigo meu, ele foi fotógrafo no show. E aí ele tava lá no backstage com os caras e tal, tipo, antes do show, assim, tipo, com a produção. Foi uma produção pequenininha, né? Foi a Yamato, se não me engano, que trouxe até. E, tipo, uma produçãozinha pequena, e ele tava lá com os caras. E aí o Yoshi, que ficou... Ele adorou Guaraná. Gringo, padrão, né? Veio ao Brasil, tomou Guaraná, adorou Guaraná, ficou louco no Guaraná. E aí ele ficou sabendo, ele já tava lá no... Acho que foi no HSBC, se não me engano, no show, pra quem é aqui de São Paulo. Que não existe mais o SBC, mas enfim, porque aqui em São Paulo é mais, um pouco mais antigo. Falando em Tia Velha, eu achei uma foto dele com a rainha da Inglaterra, cara. Que rolê, meu. Que aleatório, né? Então, aí o Oshiki já tava lá no show, no lugar do show, e ficou sabendo que tinha uma galera fazendo fila no show, né? Na coisa de brasileiro, né? Fazer fila na porta pra entrar, nas filas grandes, pô, taco tudo maluco, né? E tava um puta calor e tal, e aí ele mandou alguém ir no mercado mais próximo comprar Guaraná pra dar pra galera da fila. E, tipo, os caras que estavam lá na fila, os caras falaram, entregaram Guaraná pros caras, assim, eu achei do caralho, assim, muito foda. É que eu não sei, cara, a impressão que eu tenho é que, assim, no Japão, o cara ele não é só um batera de uma banda, ele é um astro de rock, meu. Sim, é um astro de rock. O X-Japan no Japão é maior, é maior banda gigante. Japão, cara. O X-Japan é o Iron Maiden do Japão, né? É. Pô, cara, no Iron Maiden, quando eu falo em Iron Maiden, eu tô falando mais em sonoridade, né? Tipo, pô, Iron Maiden é foda, você, e tudo mais. Você vê no YouTube, tem os vídeos do funeral do Hide, e cara... Que dá pra comparar o X-Japan aos Beatles, cara. Sim, cara, caraca, a galera é Japão, doida, cara. Meu. É o Last Live, cara. Gente. Aquele estádio. O West Live é lindo. Aquele show é lindo, cara. Eu tenho o DVD do Last Live. Vai tomar no cu, cara. Que rolê foda. Eu acho que eles são importantes, não só pra música. Eu acho que eles são menos importantes pra música no Japão, né? E mais importantes pra parte visual, né? Que o Visual Key é basicamente culpa deles. Sim. Então eles que deram o rolê todo. E eles, o Hide fala que ele inspirou muito no Kiss, é muito louco. Uhum, a volta que dá, né, assim, tipo... Mas eu só voltando um pouco a esse lance da maneira com que ele trata o público, cara. Vê que, diferente de muita banda grande que a gente vê aí, o cara chuta a cara da mina que tá perto do palco, os malucos, sabe, brigando, cagando pra fã. Vê que eles têm um respeito muito grande, cara. E eu não sei se isso é uma parada mais de oriental mesmo, sabe? Tipo, pode ser um preconceito meu de ver que eles têm um respeito muito grande com o público deles. Não só o respeito de, tipo, vamos subir no palco e fazer um show foda pra caralho, mas, tipo, cara, vamos tratar essa galera bem, sabe? Tipo, e tu vê que é uma galera que, tipo assim, cara, é gente como a gente, tá ligado? O cara acorda mal, o cara, sei lá, come uns negócios estranhos, dá uns piriri no cara. E os caras são gente boa, os caras são legal. Tu vê que os caras, eles tiram um tempo deles pra isso, sabe? Tipo, é bizarro a gente ver... E é bizarro a gente achar estranho galera reverenciar o público assim, sabe? Porque, tipo, a gente tá acostumado com foda-se, sei lá. É, sim, sim. Né? É, mas eu acho que é uma coisa meio de oriental mesmo. Até falar, como a gente falou do X-Japan, né? Tem, o Japão tem uma finalidade, um monte de banda. Mas tem uma banda que eu gosto muito, que é o Metal Lucifer, né? E é uma banda de metal tradicional. E tanto que o vocal... Né? É o mesmo que o vocal do Saba, que é uma das primeiras bandas de black metal do Japão. E eles vieram tocar aqui no Brasil, se não me engano, em 2016. O vocal, o nome dele é Gesol, né? Ele pediu para os produtores levarem ele na Cracolândia, por causa que ele queria experimentar o crack. Caralho, não, cara. Isso aí é um nível de humildade que, porra, não precisa, não, né, cara? É um nível de superação que é foda. É um, cara, nível de interação que passa. Eu vou falar de um tal de palheiro, você consegue achar um pra mim, tá ligado? Pois Caraca, é. Bicho. Aí não precisava, né, cara? Porra. Aí foi meio que demais aí esse rolê. É, mas é uma banda que eu recomendo bastante. Pra quem gosta do metal mais tradicionalzão mesmo, é altamente recomendável. E tipo, todas as músicas deles começam com heavy metal ou alguma coisa. Tanto que o terceiro álbum dele é Heavy Metal Bulldozer. E, tipo, tem uma... Na capa tá lá um tratorzão muito louco, uma escavadeira, assim. É muito foda, gente. Eu recomendo muito. Heavy Metal Drill, Heavy Metal Chainsaw e Heavy Metal Bulldozer. É maravilhoso. É tão boa essa banda que ela tem duas versões. Tem a versão japonesa e tem a versão com o restante dos músicos todos da Alemanha. Então aí participa a cara do Disaster, a banda de black metal da Alemanha. Os caras vêm da franquia, tá ligado? Eu recomendo. E assim, querendo ou não, agora, só que o Metal Lucifer, ele tem essa, o japonês canta em japonês e esse alemão canta em inglês. Só que um negócio que eu acho que vocês já devem ter percebido isso das bandas japonesas, elas usam muito inglês, eles são tão influenciados pelos americanos que eles vão tentando encaixar coisas em inglês de qualquer jeito pra tornar acessível, né? É, mas assim, é que também o inglês já tá meio enfincado no japonês, no japonês moderno. Tem várias palavras no japonês moderno que são palavras em inglês, tá ligado? Tipo, sei lá, tipo, kisu. Kisu é beijo e é kiss, tá ligado? Tipo, tem um canal no YouTube... Cara, como eles não, eles falam bye-bye, né? Eles não dão mais... É. Tem um canal no YouTube de um brasileiro que mora lá no Japão, não vou saber o nome agora, não sei nem se existe ainda, mas eu lembro que ele falava que tipo, o pai dele é japonês, aí veio pra cá novo, e aí quando ele estava, quando ele já era adulto, ele voltou com o pai dele pra lá. E o pai dele falava um inglês, um japonês mega provincial, antigo, tá ligado? E quando ele voltou lá, ele não sabia se comunicar com a galera, porque a galera já falava um japonês totalmente diferente do que ele falava, tá ligado? Tipo, com muita palavra em inglês. Só que com sotaque, tá ligado? E, tipo, ele não entendia, é muito louco. Mas, tipo, o inglês já é já é muito intrincado na própria linguagem japonesa. Ah, é que nem acontece aqui, sei lá, tipo, deletar, tá ligado? Essas coisas... Não, e tem uma coisa que a gente não... português influenciou muito na língua japonesa também. Tipo, eles tiveram uma certa colonização, entre aspas, cristã, portuguesa, né? Acho que até tem um filme do... Putz, um filme que tem o filho do Han Solo lá, o Zorebinha Feia lá, e o Homem-Aranha Pescoçudo, que é um filme recente, que é eles entram no Japão escondidos e eles são meio que dois padres que vão lá pra colonizar. Por exemplo, tempurá vem de temperar. Então é zoado, mas é real. Tempurá é uma variação de temperá. Eu vou deixar um link aqui para vocês, se vocês tiverem curiosidade em conhecer também. Tem um canal que eu sigo, que o nome do canal é Abroad in Japan, que é um inglês que foi morar no Japão. Ele dá aula de inglês no Japão e ele aprendeu japonês para morar lá e tudo mais. E ele tem o Crazy English, que é que é o japonês. É o inglês japonês, sim. É, bem, bem doido. Gene. Oi. O que eu escutei do tempurá é que era de tempo de exegesis, que é a quaresma, tá ligado? Que não comia peixe, então eles faziam o bolinho de verdura frita, tá ligado? Sabia era do português, cara. Pode ser verdade? Pode ser ambos os dois. No Japão, tá ligado? Ambos os dois fariam sentido. Sim. Cara, inclusive tem uma vertente cristã no Japão. Nossa. Diz que Jesus não foi, tipo, aos céus de corpo e que ele foi para o Japão e morreu lá e, tipo, está enterrado lá. É muito louco, cara. Caralho. Sério, isso é real e é sério, assim. Tem uma corrente cristã. Doido. No Japão, não sei se dá pra chamar de cristã, porque, enfim, esse Cristo foi humano e morreu e tal, mas pelo menos judaico, sei lá, no Japão, que não, Cristo foi pra lá como um profeta e foi enterrado lá. Não, eu tô vendo no Wikipedia que a origem do tempurá é meio que essa vibe que o Godoka comentou aí. Olha aí, cara, Goldcast mas é cultura que, também, palavra, cara. A palavra tempero e o verbo temperar. Então tá tudo certo. Tudo no meio, então. Então já podemos falar que o japonês não pode reclamar do que a gente faz com as coisas que eles mandam pra cá de comida. Não, né? Sushi com cream cheese. Sushi com manda é canônico, foda-se. Caramba. Manga é bom, cara. Tá maluco. Isso porque tu nunca comeu sushi com manga, cara. Você tá horroroso, eu já comi. Esse podcast. Eu não gosto também, mas eu endosso. Isso aí é porque tu nunca comeu sushi com Romeu e Julieta, cara. Se a comida morango. Ofende, eu gosto, né? Exato. Isso aí, tá certo. Então, banda japonesa dá pra gente falar banda pra caralho, mas é que o que o Vini falou, né? A gente ainda quer fazer um podcast de bandas japonesas. Então talvez seja. Alguém quer falar alguma em específico, mas eu ia falar só da Kiapa. Também, eu já falei muito do Maximum The Harmony. É verdade, tem o Maximum The Harmony. Yes, também. Aquela banda lá, Ninguém Su, foi você que passou, Matheus? Não, acho que foi. Acho que foi o Timbó quando ele veio. Mas o Ninguém Su canta em inglês, não? É, Ninguém Su. Não, mas tem em japonês também. Não, tem em japonês também, que, né? Achei que tinha sido tu que tinha indicado o Ninguém Su. Ah, talvez tenha sido. Talvez tenha sido. E inclusive, você vai pesquisar Ninguém Isso no Spotify, é uma bosta, porque tá tudo em japonês e não entendo nada do que tá escrito. Ah, sim, é verdade. Eu não vou a música deles, entendeu? O Ninguém Isso, que é uma banda antiguíssima, assim, os caras ainda estão aí, porra. Uhum. Bem. Ah, e tem que citar também o Baby Metal. Respeitem o Baby Metal, o Baby Metal é da hora. Baby Metal é maneiro. E como é que é o. Tem o Baby Metal que é maneiro e tem o Baby Metal. Metal Reverso, que é um maluco barbudão vestido de... Ah, é o tipo Baby Beard, ou Beard Metal, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Eu não sei esse, É Metal Baby, eu acho, cara. Metal Baby, algo assim. Esse eu não gosto. Esse... Toda vez que eu vejo esse cara, eu falo, deve ser eleitor Lady do PSOL e tudo mais. Lady Baby. Lady Baby. Que legal. E é maneiro, teve um clipe deles que eu vi, que é tipo assim, é um cara e duas minazinhas, porque o idol, porque no Japão, na Coreia, tem os idols, que são aqueles caras que entram pras bandas e tal. O idol no Baby Metal são aquelas três menininhas, né, que cantam e agitam. Eu digo menininha, mas tipo, são as mulheres, mas devem ser mais velhas que eu. É. Então... E o Zidon no Lady Baby é tipo, duas minazinhas e um maluco de quase 2 metros e 120 quilos, tá ligado? É tipo o cara do Matanza e a menininha japonesa, né? Cara, que todos eles vestidos de lolita japonesa, cara. Eu já imaginei o Jimmy do Matanza com essas roupas. Desculpa. Ah, mas o Jimmy do Matanza, ele faz o sucesso. Faz o quê? Tem problema na perna. É, tipo, sei lá, cara. Jimmy do Matanza, não, pra mim, não é... Não, foi só uma referência estética, nada de... É. Nada de... Cara, Baby Metal, eu amaldiçoo o Vini toda vez que ele... Toda vez que eu vejo essa porra... Olha isso, então, Godoka. Olha não, aqui, ó. Porque é tão absurdo o instrumental, cara. Caralho, nossa, é demais, nossa. Cara. O instrumental do Baby Metal é muito foda. É muito foda. Não, e é do cara então, assim... Tem uma. Tipo, tem no. Esse vai estar no link. Tem um show do Baby Metal que o Rob Halford foi cantar com ela. Sim, cara, é muito foda. Sim. É muito foda. É, e até o que a gente falou do X-Japan. O X-Japan fez uma música pro Baby Metal, que é exatamente na vibe do X-Japan. E o X-Japan tocou com elas. Que do caralho. É, eu esqueci o nome da música. É bem do cara. Coloca X-Japan e Baby Metal. E a música é Food. É bem na linha Silent Gels e Kurenai. Começa meio lenta e acelera pra caralho depois, sabe? Pô, que do caralho. Muito bom. E muito do caralho. Baby Metal é uma banda legal, né? Quem não gosta... Pô, tem uma... Uma coisa que, tipo, o metal passou por 300 mil evolução. Uma hora vai chegar uma coisa que você pode não gostar, mas as coisas mudam, caralho. Pô, tem que ser sempre malvado, não pode... É o mal do metaleiro, né? Não pode ser pra quem usa o negócio. A gente tá escutando Black Sabbath, tá ligado? O tempo inteiro. Não tinha 30 mil vertentes no metal. A gente tava ouvindo Black Sabbath nos intervalos da... Intervalo do que, Vini? Cotô. No intervalo do trabalho na empresa. Pra ser exato. Assim. Eu ainda faço isso, mas enfim. Não, mas eu digo empresa, tipo, empresa de metalurgia, tá ligado? A firma. Sim, sim, sim. Perdendo os dedos. É. Alguém quer puxar alguma outra banda ou não japonesa? Lucas, você quer puxar alguma língua aí? Vou puxar, então. Como eu tinha falado já do Iron Maiden russo, né? Vou falar do maravilhoso, espetacular Aria. É uma banda. Eles começaram ainda na União Soviética, por volta de 83, mais ou menos. E eles começaram a lançar álbuns assim, e é uma qualidade, assim, pra padrão de União Soviética, que a gente sabe. Todo mundo fala, é o Iron Maiden russo, é o Iron Maiden russo. Aí eu falo, gente, calma lá. Iron Maiden não chegava na União Soviética em 85. Então o som dos caras é mais original do que a gente pensa. É uma banda que eu particularmente gosto muito, porque, além de tudo, as letras não são escritas pelos caras da banda. Eles deram para uma para uma poeta, né, uma escritora russa, é Margarida alguma coisa, e ela escreveu as letras da banda desde o começo até mais ou menos 2002. A banda continua. Realmente, se vocês forem buscar no YouTube, os shows deles é tipo aquele padrão X-Japan no Japão. É em estádio, uhum. É lugar enorme, é maravilhoso. Então é uma banda que essas línguas do leste europeu, elas têm também uma agressividade que é delas, igual diferente. Tem no alemão. Então é mais agressiva. Só que o Arya, ele consegue soar muito melódico a forma dele cantar. Parece até que você entende, sabe? E é muito bem escrito. Você vai pegar a tradução das letras, são contos russos. São coisas muito bem escritas e muito bem produzidas. E pouca gente realmente fala... Quando fala, é só uma cópia do Iron Man. Não, é um padrão muito acima. Né? Tanto que tem essa explicação. Não chegava na União Soviética isso do Iron Maiden. Não chegava nada. Eu catei a banda aqui e eu ia falar assim... Pô, só falta o cara que criou a banda, se chamava Vladimir. A banda foi fundada por Vladimir. Sim. Então... Exato. É. Maneiro, cara, você falou que você falou que das melodias, falou que, tipo, às vezes parece que você entende. Eu já ouvi isso, tipo, na época da Copa, principalmente, que a galera foi pra Rússia, eu vi muita gente falando isso, assim, que algumas palavras em russo lembram em português, assim, tipo, você ouve as pessoas falando em russo na rua, mas você tá ligado. Por um segundo vem, você, né? Fala, tipo, puta, parece português, tá ligado? É muito louco. Mas vocês sabem de onde isso vem, né? O Lucas, que é formado, até acho que ele vai falar melhor. Teve uma época na Europa em que toda a burguesia, assim como antes, né, na Idade Média, todos os reis falavam em francês, mas o francês era a língua da burguesia, cara. Gente chique falava em francês. Sim. E os empregados tinham que aprender também para saber o que eles estavam falando e o que eles queriam. Então tem muita expressão que a gente até acha, assim, às vezes, que essa tal expressão é em inglês. Só que, na verdade, é o inglês que pegou do francês. Na verdade, ela é do língua francesa. E isso deve ter no russo também, tem no alemão, tenho certeza que tem no alemão, no espanhol também, ainda mais que é ali do lado. Você falou aí a gente falou do Gypsy Kings, aí falou do idioma romani, né? Uhum. O romani tem várias palavras que são iguais em português, é bizarro, assim, cara. Sim. O romani é uma mistura de francês, espanhol e o que tem ali no meio, né? É catalão ali, assim. Catalão, né? E até isso que vocês falaram do idioma, né? Até quando o Lenin estava escrevendo as teses dele, ele escreveu boa parte em russo, além do russo, em francês também. Uhum. Coisas em francês, o Marx, se não me engano, fez isso, em alemão, coisa que era realmente para acesso. Era mais fácil você chegar numa Inglaterra e alguém saber falar francês do que você chegar lá falando russo. Ninguém vai entender, né? Exato. Então, era meio inglês de hoje, né? Que todo mundo fala. Mas até que eu tava falando, a Rússia é um país assim que tem muita banda legal, mas você vai ali mexer no vespeiro que é toda a ex-União Soviética, o leste europeu, você pega bandas maravilhosas, assim. Tem uma banda que eu gosto bastante, que é da Hungria, chamada Pokolgap, né, o nome é muito estranho, eles cantam em húngaro. Vini, você vai ter, ô Lucas, você vai ter que mandar link dessas porra toda, tá fudido. Nossa, eu vou mandando aqui, tá em cirílico. Pra pesquisar uma merda. É, pra pesquisar uma bosta. Você vai pesquisar no Spotify, você tem que jogar no Google pra pegar, aí você coloca Arya Rússia. Aí sim você pega em cirílico e joga no Spotify. Eu achei aqui. Já achei o Arya e achei o Pokolgap também. Isso, Pokolgap é maravilhoso. E tem uma banda que eu gosto muito por causa do nome dela, a gente que é da mesma época vai reconhecer, é uma banda da República Tcheca chamada Creyson. É maravilhoso. Creyson é ótimo. Você obviamente está duvidando da minha masculinidade. Não, esse era o Massaranduba. Massaranduba, cara. Seu Creyson, eu falo das indústrias. É o mesmo, é tudo o mesmo, cara. É. O ator é o mesmo, cara. O Creyson, ele tem também a sua versão em inglês, mas cantado em tcheco é muito mais divertido. São idiomas que você fala, mano, eu não entendo porra nenhuma que esses caras estão cantando, mas eu irei ouvir, né? E querendo ou não, o folk, o viking metal, o pagan black metal, o que tem de banda desses estilos, né, nesses países, tem uma banda que eu conheço, tanto que pra mim é um dos melhores álbuns, eu vou ter que consultar aqui, mas é que é foda o nome da porra da banda, né? Porque é uma banda, eles lançaram o álbum esse ano, e pra mim já é um dos melhores do ano. É uma banda de black thrash chamada Malokarpatan. É da Eslováquia, né, de Bratislava, e eles cantam no idioma de lá. Faço ideia de qual é o idioma de lá? Não. Mas é uma banda maravilhosa, maravilhosa. É meio doom, meio black, meio trash, os caras conseguem juntar. E isso que é o legal de lá, os caras lá, eles parecem não ter muitas barreiras, essas bandas. Eles pegam de tudo e colocam na música e fica algo diferente que no restante do mundo. Por exemplo, você pega uma Suécia, sabe como as bandas vão soar. Nesses países não, você não sabe, eles misturam bem as coisas, fora que tem a cultura deles. O problema que eu já digo aos ouvintes é, pesquise bem antes. Muita banda mexe com nacionalismo, antissemitismo, mas também tenta entender uma outra parte, que é a parte, tipo assim, eles estão exaltando a cultura eslava, alguma coisa, e isso, o cristianismo destruiu essas culturas, né? Então, o ódio deles, às vezes, a um judeu, alguma coisa, é mais baseado nisso do que à extrema-direita, mais ou menos. Sim. Desculpa interromper, eu achei essa música aqui, e olha se o começo não é tipo Where They Goes There, do Maiden. Eu não posso dar play porque eu tô gravando, vai vazar. Eu confio em vocês. Pague Kataka. Sei lá como é que eu falo essa porra. Você tá falando do Aria ah, mesmo? Parece, do Aria, desse coisa branca. Sim. Aí. Olha, isso é total. Cara. Eles têm até um mascote que dá em todas as capas, tipo Ed, né? Que bizarro, né? Sim. O baixista também, ele toca. Eu acho que depois a banda foi pegando muita influência. O baixista, ele é tipo o Steve Harris da banda, tanto que ele toca com baixo estraladaço, igual o Steve Harris, né? Toca com os dedos. O batera também, a configuração de batera é muito parecida com a do Nico McBrain. Então, acho que por isso que a banda foi tendo esse status de Iron Maiden na Rússia, pra soar muito igual. Cara, desculpa, cara. O único que não tem nome estereotipado aqui é o batera. Porque caiu, erguei o Vladimir Tali na banda. Desculpa, sério. Tá difícil. parece que esses caras foram, tipo, roteirizados por algum americano, só tinha um estereótipo russo, né, cara? Tipo, eles, ó, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar todas essas coisas top aqui de referência dessas bandas do New Wave of British Heavy Metal, nós vamos pegar e vamos escrever uns personagens, vamos montar uma banda e vamos fazer estourar no União Soviética, vamos fazer o Iron Maiden, da União Soviética, e é isso aí, cara. Puta que pariu, que escapa horrorosa, meu Deus do céu. Ah, mas Heavy Metal dos 80 tem que ter capa horrorosa, né, cara? Não, é nada, né? Não julgo, assim, mas puta que pariu, né? Faz parte da estética do negócio, né, pô? Não, tem que ser ruim, cara. Nossa, eu concordo. Tem uma capa bem sinistra de uma banda que eu nem sei como é que chama, cara, mas é sinistra, puta merda. Eu já vou mandar aqui. Olha aqui que... Eu não comprava isso, cara. Eu não botava isso dentro da minha casa. Caraca. Você tá indo num submundo que nem eu conheço. Parece aquela capa do Andy, do Uriah Heep. Parece muito, cara. Não é muito diferente das capas do Mago de Oz também, não. A gente falou do Mago de Oz, as capas do Mago de Oz é nesse padrão. É. Entendeu, Bruno? Eu só sei que eu li o nome que é Kurui. Caralho. Kurui. Kurui. É tipo carai ai shit, né? É, tipo carai, bicho, me caguei. E o nome da música é Tupique, é uma banda de Tupique, de van, sei lá, não sei. Alguém tem mais alguma banda aí dessas línguas bizarras do leste europeu aí? Cara... Eu não tenho nada, eu não... Então tá bom, então eu vou puxar outra banda. Leste, Finlândia fica pra que lado? Não, aí é norte, cara, é norte, cara. Desculpa, Finlândia é norte, não é... Vamos chegar no norte, cara. Eu acho que a gente vai chegar lá, a gente não vai passar um programa sem falar dos norueguês, né? Cantando em norueguês. Exato, a gente vai chegar lá. eu vou, já que também a gente falou bastante francês aí, eu vou puxar então a língua francesa. É, que tipo, a maioria das bandas que a gente tá falando aqui são bandas meio underground e tal, então fica aparecendo esse negócio que tipo, não, dá pra fazer metal em outras línguas sim, só que todas que fazem sucesso é em inglês e as bandas que a gente tá falando aqui é tudo as bandas pequenas underground, tá ligado? Fica aparecendo um pouco dá isso pra fazer, dá pra fazer em outro idioma, porém você não vai fazer sucesso, vide essas bandas. Exato, vide tudo que a gente tá falando, é uma banda aqui que tem um álbum que é mega desconhecido aqui, não sei o que, você tem que pesquisar assim no Spotify. É uma merda. Mas eu vou falar uma banda. Bom, mas você não vai viver de música, tá ligado? Exato, é. Mas eu vou puxar aqui uma banda que eu gosto muito. Inclusive, o último álbum eu acho incrível. É uma banda que mudou muito com os anos. E é uma banda bastante conhecida, que é o Alcest, que canta em francês, né? E eu adoro essa porra, cara. Pois é, cara. Eu amo o Alcest, apesar de. Quem curte black metal, você fala, gosto de Alcest. Porque o Alcest, né, cara? O Alcest não é mais black metal, cara. É post. Eu acho que até esse último álbum tem, né, um pouquinho de black. Não é nada parecido com o primeiro álbum, que eu acho maravilhoso, né? Aquele. Nossa, sério, os dois primeiros álbuns do Alcest são coisas assim que, quando eu ouvi, eu falei, caralho, que bagulho bonito, né, mano? É bonito. É bonito, bonito. Eu não consigo definir de outra forma. Tá mais pra black gaze ou post black lá do que black metal, né, cara? É. Eu gosto muito, né? É uma outra vibe, assim. Eu particularmente gosto mais agora, assim. Eu gosto meio das coisas mais recentes também. Também gosto mais das coisas mais recentes. É um rock meio tristão contemplativo. Rock triste, rock triste. Inclusive, o Kodama, que é o álbum anterior a esse ao mais recente, o Kodama de 2016, se não me engano, ele é todo inspirado no Princesa Mononoke, do Estúdio Ghibli. Caramba. Você acabou de melhorar o álbum pra mim, porque eu não gostava dele, hein? Pois é, cara. Ele assim, não é um álbum conceitual que conta a história do Mononoke, mas ele é, tipo, ele é todo inspirado nessa história, assim, nesse sentimento desse álbum, desse filme. Muito foda, né? E é um filme massa. Kodama, também, né? Kodama é os fantasminhas lá. Fantasminha de folha, os espíritos da floresta. Os fantasminhas lá. Então, tipo, porra, eu gosto muito, cara, de Alcest. E é uma banda bem aqui grande. Na minha lista, hein? Aqui tocaram aqui no Brasil não faz muito tempo, né? Acho que 2017, no Overload. Abriram pro Catatonha. Isso, foi no dia do Catatonha, exatamente. Puta show. Infelizmente, Overload, nessa época eu não gostava. Esse Overload foi muito bom, que teve Gods and Astronaut também e Swallow the Sun. E teve o Labirinto. É aí que eu conheci também o Labirinto, melhor banda do Brasil. É isso. França tem umas bandas assim, como eu falei, tem banda de nacional socialista black metal, tipo Peste Noir e Clandestine Bizarre também, que são bandas nazi. E tem uma que nem fala que não é nazi, mas tem a ver, que é o Dead Spell Omega, né? Que é, por sinal, é uma boa banda, só que o vocal, né, o cara que é envolvido com ela é o Mikko Aspa, que é um nazista filho da puta, mas a banda é boa, esse é o foda. E é uma banda que tá fazendo bastante sucesso no meio do black metal, assim. O pessoal anda curtindo bastante, que eles são, vai, sei lá, eles conseguem soar muito pesados, mas ao mesmo tempo eles são, tem uns lances de jazz, tem uns lances diferentaço na música, assim. E é cantado em francês também. Desconheço. De banda francesa eu conheço algumas assim, mas a maioria é que canta em inglês mesmo, tipo Gojira, o Grey Antonio, mas em francês mesmo, que eu me lembro só o Ceste, cara. Tem o Sortilège. Que eu ia dizer, que a Sortilège é o Iron Maiden em francês, cara. Tem a primeira banda do Nico McBrain, né, que é o H-Bomb. E tem o Trust também, se eu não me engano. Tem o Trust também, né, que Trust, eu não lembro. Tem essa música aqui, ó, que o Godoka adora essa música aqui, que o Anthrax toca. É um cover dele, cara. Na verdade não é antisocial, é antissocial. E, Sortilège, né, é uma baita banda, cara, pô, o instrumental dos caras do caramba, velho, mas é bem melodicão, assim, tipo, é bem na vibe do Iron, só que mais carregado no melódico, e é mais famoso lá, né, é tão conhecido fora, assim, eu acho. Tem uma, é, tem uma que pegada. É o Iron Maiden francês, pra você ver, né? Onde você for no mundo vai ter um Iron Maiden, né? Mesmo no Brasil, o Iron Maiden brasileiro é o próprio cover do Iron Maiden, né? Então... Exatamente. Verdade. Pior que é verdade. É, eu acho isso impressionante, como uma banda daquela consegue fazer show pra mais gente do que shows de bandas normais, né? É, que o Iron Maiden é claro. Brasil, é, né, cara? Não, mas é bizarro tu ver uma banda, sei lá, que nem aqui na minha cidade... Tipo, quando tinha a banda cover, tipo, sei lá, tinha o Pantera cover. Aí quem tocava no Pantera cover era o falecido Paulo Schrober. E tinha mais uma galera daqui que tocava junto também, tipo, de músicos sensacionais, assim. Tipo, uma galera que dava aula e tal, galera de estúdio. Pantera cover, lotava o lugar. Aí, tipo, tinha, sei lá, um AC/DC cover, que era, tipo, o mesmo vocalista, só que a line-up era diferente, tá ligado? O mesmo vocal do Pantera cover, só que era uma banda de AC/DC cover. E, cara, enchi os shows. Banda cover no Brasil? Não, beleza. Eu acho massa isso. Agora, esse Iron Maiden cover no Brasil, cara, se eu não me engano, eles vão fazer show, inclusive, lá. Eles vão fazer show na Argentina. Vão fazer, se eu não me engano, eles fazem show pra fora do Brasil. Sabe? Ah, o Children of the Beast é uma banda gigantesca, cara. É. Tipo, é que nem eu uma vez, claro, acho que foi o quê? Namorava, acho que foi em 2010, 2011. Eu fui num show daquele cover argentino famoso de Queen. E o show dos caras é fantástico, cara. Viva lá, aí não? Eu acho que é, cara. Eu acho que é. Mas é, pô, o show dos caras é do caramba, sabe? Tipo, então, eu acho meio esquisito isso. Inclusive, daria um bom tema, hein, Lucas? Fazer um podcast de bandas covers famosas aí, cara. Pô, é uma boa. Eu acho uma boa. Tem bandas bem, bem conhecidas mesmo. Mas acho que de francesa, mais era que tem uma pegada mais punkzinha, hard rock, assim. E o Sortilégio, que é um Iron Maiden, uma pegada mais melodiquinha. Tem uma banda que eu quero falar, que não é bem metal, mas ele é um projeto paralelo de uma galera de metal, que eu vou falar mais tarde. Que na verdade, que aí também. E é francês, mas não é. Que é o Corpo Mente. O Corpo Mente é uma banda da. Peraí, deixa eu lembrar o nome da vocalista aqui, que eu esqueci o nome dela. Porra. O Corpo Mente é uma banda da Laurie Le Pruny, sei lá como se pronuncia, que é uma banda da. Que é uma mina francesa. Que canta no Igor, em algumas músicas, né? Vou falar de Igor depois. Só que o Corpo Mente... O Corpo Mente também tem o guitarrista, que é o, entre aspas, Igor. Ele tem outro nome. Mas é um projeto paralelo deles que é não metal, assim. É outra coisa. E ele não é cantado em francês. Ele é cantado na língua corsa, que é uma língua provinciana francesa de um... Sabe a ilha de onde o Napoleão vem? Isso, ele é de Córcega. Eu acho que é, na Córcega, é um corso. É isso aí. Então, e a Lauri, ela é corsa, sei lá, também. Que é uma mistura de francês com italiano, não é? Com italiano, é isso aí. E o Corpo Mente é um puto, cara, ouça o Corpo Mente, é um puta som foda, e ela tem um vocal incrível, e é tudo nessa língua, assim, então é curioso, é legal de ouvir, mas não é metal. Não vou ouvir, então. Então não vai ter link, aqui é Goldcast em lugar de metal, porra. Cara, eu deixei separado uma banda aqui pro Godoca e ele tinha dito que ele tinha gostado. E eu conheci essa banda por causa da capa, de um vídeo que eu tinha visto deles, que era. Ela é uma banda, eu acho que é de. Não sei se é Black ou se é Death, agora eu tô meio confuso aqui. Eu acho que é Death Metal Melódico, ou sei lá. É uma banda sueca, mas eles cantam em alemão. Né? Porque sim. Não, pera, é o contrário. Eu tô viajando na banda alemã que canta. A banda alemã que canta em sueco, que é Varg, cara. Que Varg aí é do caralho. Que é um. É Varg tendo um. Tipo assim, tu pegar um nome que alguma pessoa usava pra ruim, tá ligado? E tu põe é o Varg que vale. É o Varg que vale. E é os caras que usa as pinturas vermelhas, os corpos de paint vermelho, eles né? Eles fazem os corpos de paint vermelho e preto, e tem um clipe deles que é sensacional, que eles decapitam um nazista, cara. E é do caralho. Que gostoso. é do caralho. Eles são dessa New Wave of Anti-Fascist Black Metal, se eu não me engano. E, cara, o som dos malucos é animal, velho. É animal. Vou mandar o clipe aí que eu vi. Ah, o Arthur, eu já ia mandar ele, Vini. Cara, é demais, meu. É demais. Esse som aí é de um nível de pauleira, cara. Eu falo pauleira bem tiozão mesmo, tá ligado? Um rockão pauleira da hora, assim. Eu adoro a expressão rock pauleira. Rock pauleira é muito gostoso. Goldcast olhei aqui. Nossa. É, eu já olhando a thumbnail do clipe, eu já estou com medo de gostar. E o meu problema com gostar é: vou querer comprar o CD. Então, eu tenho medo. Cara, o Lucas é o único cara que eu conheço que, assim, tipo, agora tá todo mundo colecionando LP e tal. O Lucas é o vanguardista. É o vanguardista do é colecionar CD. E foda-se, é isso. Caralho. Eu agora comprei uma vitrola, tô comprando os LPs, mas CDs, tipo, fui na galeria sábado, né? Acabei passando lá, e com muita segurança, me sanitizando bem. Tava vazia, por sinal, pois, feriado. E saí de lá com 19 CDs, e depois eu cheguei em casa e falei, que eu fiz? Cara. Caraca. Não é o cara que compra 3 CDs, vai sai e sai com volta com 16. Cara, você deu um bagulho que, tipo, capinha CD é grossa, culpa espaço, tá ligado? Culpa você para mais espaço que LP, essa porra. É, eu tô olhando aqui minha estante, eu fiz as contas, eu tá com 500 e pouco, meu. É coisa pra caralho. Meu Deus. Isso aqui, esse ano, tipo, eles mudaram bem a sonoridade, tá bem puxado mais pro Black agora, pelo visto. Tá mais pesado, né? Tá bem mais pesado, puta merda. Esse do Acton, ele tá mais comercialzinho. Tipo, lembra até o industrial, né? Comecinho. É, lembra até o industrial, assim. Ué, eu acabei de descobrir que Varg, em sueco, é lobo. É lobo, é. Ah, e outra coisa, o disco que tem essa música, que na capa do disco eles estão. Ele tá degolando um nazista. É, tá degolando um nazista do disco. Tem a versão cantada em inglês e a versão cantada em alemão. Caralho, que trampo, hein? Sim. Você pensando que só o Hamistar fazia isso. Hamistar eu acho legal, às vezes, quando tentam fazer essa inserção. Eu acho massa, mas eu acho muito pedante do público americano ter essa isso de bandeja, tá ligado? É muito ver filme, tipo, sei lá, pegar aqueles filmes de Kung Fu antigão, tudo dublado em inglês, sabe? Os caras não querem ler legenda, eu acho isso muito escroto. Ô Vini, eu fui pesquisar a Varg Banda aqui, eu não coloquei banda, apareceu várias fotos do Varg, uma foto do Vampeta no meio. Cara, eu adorei essa associação, né? Cara, é muito bom que estão relacionando o Varg Vikernes com o Vampeta, cara. É muito bom, cara. Muito bom. Vamp Vikernes agora. Vamp Vikernes. Pô, Fábio, vamos fazer uma banda de black metal chamada Vampetos. Ah, você acha? Daqui a pouco disco, vai ter. E um disco temático zoando o Varg Vikernes, cara. Com certeza. Eu, inclusive, vou mudar meu nome no Twitter pra Vamp Vikernes. Ó. Dá tempo de montar uma banda. Acabei de jogar o nome Vampeta no Metal Archives, não voltou nenhuma banda. Tá aí a oportunidade. Porra, olha aí. Só registrar o nome. Vai ter o. Como é que é o Power Trio do Hans, com temática Uncap, que é a banda Kogos. Exato, Kogos. Que horror. Liderada pelo Denada, cara. Liderada pelo. Eu tô com. Tá péssimo de conseguir achar a capa desse disco, eu só achei essa resolução cagada. Que acaba mas é bonito. Cara. Nossa, é bonito de ver. Aqui, ó, que eu achei mais bonitinha. Achou mais bonitinha? Show. É, você tem a abraçadeira aparecendo. Nossa, eu coloquei Varg no Metal Archives, voltou 18 bandas, inclusive uma de black metal da Colômbia. Caraca. Tem cinema, séries e cultura pop em geral, também tem burgers e o host é o Luiz, é o Geek Burger. Geek Burger, segundas no superamiches.com. Vocês querem, já que a gente não tem de gravação, né, fazer o apanhadão do... um apanhadão nórdico, depois a gente faz uma cada um da sua lista rapidão? Uhum. É, só uma antes de fazer, citar o Rotten Christ, né, que tem coisas incríveis. Ah, é, boa. Né? Verdade, verdade. E o Rotten Christ, querendo ou não, pra mim, eu era uma banda que eu não gostava antes. Eu realmente achava uma bosta, assim. Esses sons aí. Mas, cara, a influência deles no black metal e até desse negócio de cantar em idioma diferente, muita banda acabou falando, mano, vamos cantar no nosso idioma natal e foda-se, sabe? Sim, e muito por causa do Rotten Christ. O Rotten Christ também, o problema do Rotten Christ, pro bom ou pro mal, é que cada álbum deles é diferente. Eles têm um álbum que é mais viking, eles têm um álbum mais, tipo, Death gótico, né? O Dead Poem, que eu acho o álbum mais bonito, cara. O Dead Poem eu acho um álbum incrível. Parece um álbum do Paradise Lost, assim, cara. Sabe que isso lembra, cara? Lembra um pouco a... Não a banda, né? Tipo, eu não vou muito pro lado do black metal, porque eu tenho preconceito mesmo. Mas, tipo, lembra um pouco isso que o Matuza falou, lembra um pouco aquela banda Triumph, que é uma banda canadense. Que cada álbum deles é meio que de um estilo diferente. Tipo, tem uma que é uma pegada mais metal, tem outra que é uma pegada mais hard rock, tem uma outra que é pegada mais um rockzinho mais tranquilinho, tem outra que é mais um progressivo, sabe? Tipo, eu acho isso maneiro numa banda, que mostra a versatilidade dos caras, né? Sim. Mas eu acho isso até que é uma identidade, até que eu, contrário de você, eu ando gostando muito mais de black metal do que de outros estilos dentro do metal, justamente por causa disso. Uhum. Porque os caras, eles não se limitam a uma coisa só. Se você pegar, por exemplo, o Mayhem, todo mundo gosta do Mayhem, The Misfits são satanas e tal, mas você vai ouvir a discografia do Mayhem, nada se parece com The Misfits são satanas. Então, é legal essas bandas que, principalmente no black metal, eles não soam a mesma coisa sempre. Até mesmo Darkthrone começou como uma banda de death metal. Hoje eles fazem um som que beira o heavy metal tradicional. Tem nada a ver com aquela banda do começo dos anos 90. Né? Então, bem legal o que eles vão fazendo. Eu que também não sou muito de black metal, tal, tirando a Rotten Christ, umas poucas coisas aqui e ali. Pra mim, black metal, claro que tem só esses pequenos diferenças, mas no geral soa tudo igual. Sinceramente, pra mim, pra quem tá de fora, black metal soa tudo igual. Tanto que quando acontece esse negócio da banda mudar, eu escuto só os discos que mudou, tá ligado? Tipo... sim. Battery, eu gosto dos últimos discos. Celtic Frost, eu gosto dos últimos discos. Não dá pra escutar. É bem isso. Eu gosto de tosqueira mesmo, do bagulho podrão. E você vê, querendo ou não, essas bandas... Um dos maiores exemplos de maior mudança que eu já vi numa banda é o Ulver, né? Que sim, até é uma banda sim. Que já entra, né? Que cantou sempre norueguês. E eles começam black metal pra caralho. Viram o segundo álbum, ele é quase folk. E depois eles hoje em dia são uma banda famosa de trip hop eletrônico. Gótico eletrônico, assim. Inclusive, o álbum novo saiu. Faz pouco tempo, saiu algumas semanas atrás, tá muito bom pra quem gosta desse tipo de sonzinho gótico que toca no Barão Satã. Excelente pra deixar de fundo enquanto você trabalha. Sim. É bem esse último álbum, é bem legal. Bem legal. Mas ele é inglês, né? Já é inglês. É, os primeiros deles são em norueguês. E até, tipo assim, como a gente tá nesse negócio do Varg, do Rotten Christ, já que vai fazer esse catadão, todas essas bandas da safra, da segunda safra do black metal, todas cantam em idioma local. E eu acho muito legal isso. Então, depois eles foram agregando, por exemplo, o Dimmu Borgir. Os dois primeiros são em norueguês, depois que eles começaram a colocar o inglês. O Darkthrone é a mesma coisa. Então, você vai pegando essas bandas, assim como as em japonês, mescla coisas do idioma local com o inglês, às vezes. Então, e eu acho que dá sonoridade boa pra banda. O idioma de lá, o norueguês, o sueco, o finlandês, que tem uma banda da Finlândia que eu gosto muito, de black folk, que é o Moon Sorrow. Sim, é pra minha lista, Moon Sorrow. Moon Sorrow é maravilhoso, cara. Sim. É muito... É gostoso de ouvir o idioma, ele soa bem com a música, casa muito bem. É, porque tem, usando de exemplo que você falou do Moon Sorrow, porque o Moon Sorrow tem essa coisa do pagan metal, né? Mas ele é, por isso que eu acho que soa bem. Porque esse tipo de, esse estilo, assim, mais folk, tem uma coisa de música popular, de música folk. Então, tá no idioma original desses cânticos, assim, dessas coisas... Funciona melhor, tá ligado? É que nem se colocar uma moda de viola em inglês, não faz sentido, né, cara? Então, uhum. tipo, faz sentido essas bandas cantarem nos próprios idiomas, porque tem uma coisa mais de raiz local mesmo, assim, mais folclórica. O Sorrow tem umas músicas lindas, assim, cara, que são bem, bem isso, assim. É, o último álbum do Sorrow é maravilhoso. Vamos pro catadão nórdico aqui, então. Foi do Moon Sorrow, né, da Finlândia. É, a gente já citou por cima, mas eu ia falar também do Fintroll, que tem em sueco, né? E o Fintroll é outra banda que, se você procurar a cara, eles, sim, a caracterização, eles tipo, fica, se vestem tipo de Dark Elf, assim, é muito feio. É muito feio. Galera, é um cosplay metal. Sim, sim, é total o World of Warcraft metal, assim, cara, é muito feio. Ah, eu prefiro isso que aquela banda que tá fazendo um puta de um sucessinho com a jovenzada, aquele Glory Hammer, que é autenticamente o Warcraft. Não conheço, né? Dá uma procurada, procurem Glory Hammer e vocês vão ver o visual dos caboclos, é o Power Rangers tocando metal. Ah, que maravilhoso isso, cara. Mas é de um modo ruim. Sabe que isso lembra, mas os caras não se levam a sério, cara. É legal porque os caras estão conscientes que isso é tosco, cara. Sabe o que isso lembra, cara? Tinha um seriado que passava na... Quem lembrou desse seriado foi o Amaro, esses tempos conversando no grupo, que é os Cavaleiros Místicos de Wundagore, um negócio assim que era muito ruim, cara. Não, mas ó, tipo, eu acho que você ia falar de... É muito desafio. Eu achava que você ia falar de outro clássico, que é os garotos, os adolescentes tatuados de Beverly Hills, né? Nossa, também, tava lendo. Sim, cara, sim. Tá, então, mas agora desses caras aqui não se levam a sério. Eu aprovo. Caraca, na boa, cara, na boa. É o Caverna do Dragão Metal, cara. O cara tocando e, tipo, repensando a própria vida. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Sim. Olha a satisfação no rosto do Jeremias, gente. Não dá. Meu filho tá com 24 anos já, você voa. Isso é do Fintroll. É, sim, isso é o Fintroll, isso era o Fintroll. Desculpa, cara. Que horror. Eu achava zoado, tipo, sei lá, os caras do turismo, fazer aquelas pinturas de guerra e tal. Eu achava zoado os corpos pente, tipo, sei lá, do Dark Funeral, dos caras do Dimmu Borg lá, que parecia uma drag queen do black metal. Tipo, eu achava engraçado, eu achava maneiro barra engraçado, sabe? Tipo, eu não achava true. Eu não achava, tipo, nossa, esses caras são foda. Eu olhava e eu pensava assim, maneiro, sabe? O acorde que esse guitarrista tá fazendo é o Kisu. Que sucessão de escolhas horríveis me trouxeram aqui, tá ligado? É tipo, cara, eu era jovem, eu aceitei essa porra, agora não tem mais como sair, tá ligado? Tipo, ah, foda-se. Porra, agora eu faço dinheiro com isso. Não vai dar pra tipo, sair, eu preciso. Não dá mais pra falar, tipo, a galera, cansei. Tipo, ai, vamos, né, cara? Tá muito triste, tá muito triste. 80 conta lá todo mano, não dá pra parar agora, tá ligado? Caralho, o arroz tá caro, né, Rob? Que é a capa do turismo, sabe? Globo também. Já que turistas, eu gosto por causa que ele fez o cover pra Rasputin, né, cara? Sim, aquele não tem nada melhor, mano. Aquele disco. Eu posso só aproveitar que vocês falaram de Fintroll e falar de Tyr, que canta em nórdico antigo, que eu acho maneiro, cara. Que eles cantam em inglês, mas eles têm umas músicas que é em. Eu não sei se é nórdico antigo, se é islandês ou se é dinamarquês, cara. Mas eu acho que é numa vibe dessas aí. Eu tenho quase certeza que o Tyr, ele é. Não, o Tyr é outra parada. O Tyr é uma banda das Ilhas Faroe, cara. Sim, sim. É Ilhas Faroe. Uhum. É, Dinamarca ali, né? Mas... É, Dinamarca. É, uma banda que você falou que das ilhas, né? Tem da Islândia, o Solstafir. Que Solstafir eles cantam em islandês. Tá na minha lista. Sim, sim. Tá na minha lista também. Que também tocou no Overload. Mas é uma banda muito boa. Sim, o Solstafir é uma puta banda foda, triste, eu gosto muito. Não ouça se você estiver em mau momento, cara. O último álbum eu não gostei, achei bem ruim, mas eles lançaram um EP, um single do álbum novo que me parece promissor. Eu tô bem esperando esse álbum novo também. O da hora do Solstafir é que, tipo, eles não precisam de... Porque, né, eles são islandeses, e eles não precisam de nada pra fazer um clipe foda. Eles pegam um drone e tocam no meio do nada lá. E é foda, cara. Isso é um lugar lindo, filho da puta. Tem um vulcão do lado de uma montanha nevada. Exato, os bagulhos assim, tipo, incrível, cara. Pois é, eu tô vendo o nome dos caras aqui, eu não sei nem falar isso. Não, não dá, é impossível, cara. Você querer. E ninguém vai poder chegar em você, mano. Eu vou te dar uma facada se você não falar o nome do vocalista da banda. Ninguém sabe falar. Você vai tomar uma facada. Todos os nomes, eles têm apelidos que é tipo maneira fácil de dizer o nome do cara. Sim, é. João. É. Eu só consegui entender um sobrenome de um dos caras da banda, que é Hal Grimson, que eu acho que eu vi isso em alguma série, alguma coisa do gênero. E Sostafir não é Sostafir, é Sostavir, né? É. É muito complicado. Sim. O Adoka quer falar do. Quer falar do Creepy Clan? Antes de falar do Creepy Clan, eu queria falar de uma banda, tipo, que eu conheci ela por acidente. Que uma amiga minha de faculdade me passou um disco, um CDzinho de MP3 com tanto de banda que ela escutava. E no meio tinha uma banda, junto com o Corpse Clan, foi os primeiros discos do Corpse Clan que eu peguei foram nesse CD. Que era uma bandinha chamada Rei de Volk, do uma bandinha dos Países Baixos, né? Inclusive a gente tem que discutir, não os perigos do Evan Namoro, como eu disse anteriormente, mas o problema do Viking Metal, né? Que eu comecei a escutar, eu gostei demais das músicas, mesmo sem entender merda nenhuma no que eles estão falando. Aí, tipo, eu vou pesquisar a banda. E os caras tocam com saco de estopa, tá ligado? Os caras, tipo. As roupas é uma saca de café. Como é que é o nome da banda? Rei de Volta. Peraí, que eu vou ver escrito. Com um H. Ah, achei. A banda holandesa, tá ligado? Yeah. É roupa de batalha campal do Anime Friends, né, cara? Paulo Pogos gosta. Caralho, de nada ia estar feliz aqui, ó. Mas tem discos muito bons, tá ligado? Tem Valhalla Watch, é um discaço. É aquela coisa de quem tá de fora achar tudo igual, tá ligado? Tipo, essas bandas folk, tipo Fintroll, Moon Sorrow, eu gosto, assim, mas folk europeu mais pesado, né? Tipo, Pagan, Viking. Eu gosto, mas me enjoa muito fácil. Pra mim, me soa muito tudo igual, tá ligado? Eu acho que talvez por eu não tá inserido no bagulho. Quando você tá no meio, você consegue pegar sabe melhor. Que é bizarro? É, mas sabe que é bizarro que Rei de Volk não seria um Viking Metal. Seria um Saxonic Metal. Porque, né? É, justo. É. Não faz muito sentido, cara. E isso que você falou, Matheus, é muito verdade. Eu tô lendo um livro, né, que fala sobre a evolução do black metal, né, desde as primeiras bandas, passando por essas bandas folk, e até os caras das primeiras bandas de folk black metal, pagan black metal, falam que essas bandas atuais, tipo Exiferium, Fintroll, Rei de Volk, essas porra, eles não pegam o folk da região que eles estão, eles pegam as bandas folk metal da região deles. Então é por isso, fica naquele fica sempre aquele retrogosto que você já ouviu isso, né? Sim, é tipo, você copiou uma fita muitas vezes, né, cara? Uhum. Isso, uma hora fica ruim, né, cara? Vai ficar ruim com certeza, né? Sim. Que medo. E tem, como o Matuza falou antes, o Corpse Clan, que é a banda que, na minha cabeça, a galera só tá ali pra tocar e beber, tá ligado? Ah, provavelmente. É o Terra Celta Nórdica. Terra Celta, meu Deus do céu! Isso, é, pois é. Eu falei que minha namorada gosta... Então, cara, eu já fui no show do Terra Celta, cara. Já fui... Parece divertido. É divertido. Eu tenho uma amiga que adora, cara. Tem uma banda com esse nome. Eu pensei que tu tava sacaneando tipo Terra Samba, tá ligado? Não, é do Paraná, cara. Banda do Paraná, cara. Eu fui no show do Terra Celta com tipo uns 14, 15 anos, assim, cara. Com essa idade, tá, é maravilhoso, divertidíssimo. É música pra beber e pra brigar. É outra clássico. Desculpa. Mas é clássico dessa vibe, assim, bem. Mas é bom, pior que é bom. É bem, bem feitinho. Pra começar. O Kofikani é de qual país mesmo? Finlândia. Finlândia. Tem uma banda, tem uma música deles, acho que é Tequila, não é o nome? Vodka. Vodka, Tequila. Vodka. É. Happy Little Bowser também. É tudo de bebida. Só respeito a hora que tiver, tipo, sei lá, Bavária. É, se eu não me engano, eles falam até de cachaça na música. Muito. Mas eu queria falar de uma. Eu queria só aproveitar que vocês ainda estão na. No apanhadão nórdico. No apanhadão nórdico, cara. Pra falar de uma outra banda finlandesa chamada Revisaurus. Mas o Revisaurus não canta em inglês? Revisaurus canta em finlandês. Não. Cara. Caralho, olha aí. É uma banda que é uma banda infantil, né, cara? Uma banda pra criança. Que é. Eu vou falar bobagem. É o maluco do Thunder. Não, Power Stone. Não, pera. Eu vou catar Thunder, aqui. É Thunderstone. É Thunderstone, né? Isso. Tipo, são vários caras de várias bandas de metal que se juntaram e fizeram esse. Não, cara, é que assim, a gente fala. Isso parece mega frase de sonho de adolescente metaleiro brasileiro. Fala, nossa, aqui as pessoas ouvem. Caralho, né? As pessoas ouvem samba na rua, mas lá na Finlândia a cultura popular é metal. Eu queria ser finlandês. Mas é verdade, tá ligado? Metal lá é realmente uma música, tipo, normal, assim, tipo, popular. E aí é normal, tipo, os caras fazem, já queria fazer música pra criança, vamos fazer metal, tá ligado? É um cara do Stone mesmo. O pior que é bom, cara. Você vai ouvir o Heavy Sounds, é bom, cara. É legal, cara. Legalzinho. E o nome do primeiro álbum deles é Kuninkat, que significa Reis do Metal Jurássico, cara. É uma banda que ela é formada por 4 dinossauros e um dragão, meu. Pô, tem um dragão na banda, eu não sabia. Cara. Caralho, que maravilha. Tem um elemento fantástico, tá ligado? Tem o power, meu. Tem o power. Não tem preconceito, isso aqui a gente tem dinossauros e dragão também, tá vendo? Ah, se fosse no Brasil, iam ser pessoas rebolando. Lá que é cultura de verdade. Esse funk lixo tocando aí. Esse Marcinho, tá ligado? Assim como tem metal tristão, meu, tem funk tristão, tá ligado? Sim. Esse Marcinho. Tipo, não é uma banda que canta em finlandês, mas tem. Só queria lembrar que o Nightwish tem uma música em finlandês que é muito bonita. Não vou saber dizer o nome dela. É aquela que falou que é o Marco que canta? Não, não, é da época da Thay ainda. Ah, tá. É muito bonita essa música, cara. É do Once essa música, tipo, é do álbum. Eu ia falar do Once, é bonita pra caralho essa música. E antes que as pessoas falem qualquer coisa, tá aqui, ó. Heavy Saurus, música infantil, pá, tá valendo. Nossa, olha o nome dessa música, pelo amor de Deus, o Nightwish. Inclusive, é impossível ser falado. Não, mas porque eles não cantam mais, porque não tem, a vocalista não é mais finlandesa, né? Então, mas tem... finlandês é que assim, eu tenho. Teve uma amiga minha que morou um ano lá. Teve um brother que morou, acho que uns 5, 6 anos. Eu não sei se ele ainda tá morando lá. Não, 5 não, acho que vai fazer mais de 10 anos que ele tá lá. Ele morou na Finlândia, daí ele foi pra Suécia, depois pra República Tcheca e tal. Ele trabalha com. Venda. Comércio internacional e tal. E ele morava na Finlândia, cara, e eles, os caras estavam comentando de como o finlandês, em termos de estrutura pra falar, assim, de sonora, ele parece com o japonês. Que louco. Em termos de pronúncia, sabe? Então, às vezes, como tu tá lendo o japonês, tu lê kurenai, que é como tu fala, né? Então, aqui tu fala como tá escrito. Então, é kuolema teke taitelilian, porque o J tem som de I, se eu não me engano, né? Então, o pessoal tava comentando, assim, que, tipo, que o finlandês ele é muito parecido com o japonês nesse sentido, assim, na hora de ler. Né? O finlandês não tem acento, umas coisas assim. Diferente, sei lá. Diferente do francês, que tem palavra que tem 3 acentos, cara. Tipo, um bagulho escroto pra caramba. E diferente do alemão, que junta 3 palavras, diferente pra fazer uma quarta palavra com outro significado. O alemão é uma língua tipo, muito simples, né, cara? Eu quero falar alguma coisa, então, junto duas palavras já existentes, você vai entender. Ela é muito simples na sua complicadez. É. O finlandês, o problema dele é a quantidade de vogais, né, cara? Sim, Oi, o puta que pariu. Enquanto, tipo, por exemplo, polonês, né, é o oposto, né? Tem consoantes só, e você fica... Senhora. É tudo pokna, pukne. Esse meu amigo que morou na Finlândia, que é o Gabriel, inclusive o Gabriel Power Metal, ele é um grande fã, deixa um abraço pro Gabriel, inclusive ver se eu mando esse episódio pra ele depois. Uma época ele tava falando, cara, que tipo assim, ó, quer ir pra República Tcheca, saiba inglês ou alemão, senão esquece, cara, que lá é bizarro, cara, na República Tcheca e Alemanha é doideira, cara, doideira. Tipo, pra falar a língua dos caras é muito difícil, cara, é muito difícil. Eu ainda acho que, tipo, sei lá, deve ser mais fácil aprender finlandês do que aprender alemão. Esse aqui, esse nome de cidade aqui, ó. Eu lembro. Esse é o nome de uma cidade. Nossa! Do país de Gales. Vega. O país de Gales é gaélico, cara. É gaélico. Gaélico é impossível, cara. Aquela merda, aquele vulcão que entrou em erupção lá, que ninguém sabia o nome daquela bosta. Chamava de. Caiu. Vulcão Jefferson. É. Porra, Jefferson, cagando nos aeroportos e tudo aí, pô. Acho que alguém mais que tem alguma coisa do Tacadão Nórdico? Tem só uma aí que eu gosto bastante, a gente não falou em nenhuma de que canta em sueco, o Manegarne. Também, mas é também nessa linha de Viking Metal. Também eles. Hoje eles são um pouquinho mais famosos, são mais pasteurizados, mas antes eles eram bem mais Viking Metal, mais puxado pro Black Metal mesmo. Boa banda que canta em sueco. E desculpa a pergunta, gurizada, mas vocês estavam comentando ali semana. Que banda é essa que inventou um idioma pra cantar, meu? Ah, então, essa aí eu ia botar no. Vamos então, agora depois do Atacadão, fazer o Atacadão das nossas listas pessoais, falar rapidinho de cada coisa, né? Mas eu quero falar do Igor, que é uma banda bizarra, tá? Não só nesse negócio de ter uma língua própria, mas o som é bizarro, cara. O Igor é um negócio que, assim, eu odiava por um tempo, mas eu não consegui ouvir. Falei, cara, como é que as pessoas ouvem isso? É de sacanagem. E hoje eu adoro. Tipo, é uma banda que é gosto adquirido, cara. Você tem que escutar e falar, não, eu vou tentar de novo. Apesar que o último álbum, eu achei ele. Tipo, fácil demais. O último álbum, ele é, tanto que o João, o Denada... Escuta mais 17 vezes ao contrário. É, o Denada, ele gostou só desse último, que consegue ouvir os outros, ele falou. Esse último, ele é mais comercialzão, assim, ele já é mais fácil de escutar. Tanto que tem uma música com o vocalista lá do Cannibal Corpse, o Corpse Grinder lá. E, caralho. Mas o álbum antes desse novo, eu acho ele acessível, mas é um pouco mais estranho. Uhum. E você vai voltando, vai ficando cada vez pior, cara. Igor é bizarríssimo. E é uma banda francesa. E não só o Igor, que eu falei da Lauri, né, do Corpo Mente, ela também canta no Igor, e tem um outro cara que canta no Igor, que eu esqueci o nome dele. Mas ele tem uma outra banda, que chama, eu não sei pronunciar, que chama, tipo, Oxoxo, uma coisa assim. E essa outra banda também canta nesse... E a Lauri tem um projeto solo dela, e essa outra banda dos outros caras também cantam nesse dialeto que eles criaram. Então, assim, tem três bandas, pelo menos, que tocam, cantam nesse... Eu mandei aí o Bandcamp do Oxoxo aí, e no Spotify... Viva uma variedade de gêneros, incluindo black metal, música barroca... Breakcore e trip hop. Tá certo. E essa última coisas, que você mandou, Matuza, é o penúltimo. Eu acho que o penúltimo álbum deles, que não dá pra falar o nome dessa porra, é maravilhoso. É, pra quem gosta de Doom, Death Doom, é uma pedida, assim, é uma coisa mais melódica. Eu recomendo pra caralho essa banda. Eu também falo Oxoxo. É o Xoxo. Mas é muito bom, cara. É tipo, acima da... Se ouve o bagulho, é tipo... Sei lá, a droga que esses caras usam é diferente. Cara, eu já não gosto muito do Xoxo, mas eu gosto muito do Igor e do projeto solo lá da Lauri, que eu esqueci o nome também. O último é o Spirituality and Distortion. Isso, esse é o último do Igor, né? Eu tô a primeira música do primeiro e eu não tô entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo aqui, véio. Pois é. Então, nesse Bandcamp que eu mandei, tem o dicionário da língua. Então, assim, você pensa, não, é língua inventada, os caras falam qualquer merda, só blá blá blá. Não é, cara, os caras inventam, tipo, tem ali o dicionário das palavras. Então, assim. A música é essa que o Matuza mandou aqui? No Bandcamp tem o dicionário e o Igor e a banda de cima, que as duas são bandas que cantam nesse dialeto deles, aí, tipo, é uma galera que tem um clubinho deles, eles criaram um dialeto pra eles e é isso, tá ligado? Cara, é muito doente. Cara. É tipo os fãs de Tolkien, né, falando no idioma que Tolkien criou. Possivelmente deve ter alguma banda de metal que faz isso, né? Pô, com certeza deve ter alguma banda de metal que canta no idioma de Tolkien, cara. Deve ter muito. Inglesa ou sul-africana underground chamada Alien. Tem, tipo, sei lá, membros de vários lugares do mundo, sei lá. É, cara, o Igor é muito bizarro, cara. Tem, tipo, não só instrumentos sem eletrônicos, tem um monte de coisa. E tem, sei lá, tipo, você vê o making-off, é muito bizarro, cara. Eles são muito doentes, tipo, os caras batendo em panela e pegando som, sabe? Os bagulho. Tem uma música que nessa foto que o Godoka mandou, que ele tá com uma galinha. Essa galinha é a galinha de estimação dele. Tem uma música que eles espalham milho em cima do piano e a galinha vai bicando e vai tocando piano e eles cavalam, e é isso, tá ligado? Caralho, mano. Cara, é isso. O Igor é muito bizarro. Uma parada toda pagã, folk, do meio do nada entrou umas batidas eletrônicas, uns negócios muito doidos, agora virou um eletroviking no meio da lama, sei lá, cara. Cara, mas assim, os dois últimos álbuns, se você ir muito lá pra trás, é muito difícil, mas os dois últimos álbuns, tenta que cara, depois cara, que você... Que saco de feno... É, depois que você pega, vale a pena, cara, é legal. Igor é bem do caralho. A Tendon, que é a segunda música do primeiro disco, tá passando, sabe? É menos desconforto do que a primeira. Não, esquece que eu falei. Pronto. Começou loucura, cara. 3 segundos depois. Durou 45 segundos de conforto, mas o que que tá acontecendo? É aquela tipo de banda que a gente chama de noia metal, né, cara? esse pessoal foi conhecer a Cracolândia, cara. Foi lá e gravou até hoje. Gravou o áudio de um cara cagando na rua e tá usando na música. Cara, não sei porque eu achei essa foto aqui que vocês mandaram, com o cara com a galinha, muito igual o senhor Rafael Mordente. Sim, total. Bem na vibe, cara. De fato. Deixa eu passar então mais aqui das que eu tenho na minha lista. O som também lembra um pouco o tipo de som que ele faz também, né? Vamos combinar. Que é verdade, verdade. Misturado com eletrônica, uns rockão. Verdade, verdade. Ele deve gostar, não duvido não. E só fazer um adendo. Que guitarra mais feia? Puta que pariu. Ah, é. Top guitarra feia. Top guitarra feia. Né, cara? O cara juntou lixo, montou uma guitarra e tá tocando. Sim, ainda sim. É mais bonito que a guitarra em formato de martelo do Hammerfall. Então tá de boa. Mas daí também olha a comparação, né? O amigo também não ajuda. Eu adoro o Hammerfall, mas aquela guitarra me ofende. Olha aqui, eu falo, meu Deus, o quão brega isso pode ser. Ah, mas porra, é power metal, tem que ser brega. Não, mas aquilo ali é absurdo. Ser brega. Eu olho aquilo e falo, meu amigo, ninguém te avisou que isso está feio demais. Ah, eu seria o amigo que apoia. Isso aí, mano. Você tem uma banda chamada Hammerfall, velho. Vai lá, vai, só vai. Olha a sua banda, a bosta que você tá fazendo há 30 anos. Vai lá, amigo. Vai lá, é exato. Assim, não me convida. Vai lá. Mas, porra. Você fica olhando de rabo de olho, né? Tipo acidente, né? Exato. Só de canto, assim. Mas deixa eu... espero que eu apareça num show, mas. É, finge que não me conhece, vê na rua, mas porra, vai lá. Gente, que clipe maravilhoso é esse, nada faz sentido, cara. Ouça o Igor, cara. Ouça o Igor, é do caralho. E eu falo com uma pessoa que demorou pra gostar. Eu falava mal, falando, não, isso aí a galera que fala que gosta tá só querendo pagar de não, eu tenho um gosto diferenciado. Não, mas legal. Acredite, é muito legal. Ah. Tá, deixa eu matar minha lista aqui, então, de coisas aleatórias aqui que tem também. Tem uma banda de Portugal que canta em português, mas aí já de Portugal, que é o Sinistro. Sinistro, que é uma banda de Doom, vocal feminino, Doom, bem, bem boa, cara. Teve um podcast de indicações lá no começo que eu acho que eu citei o Sinistro. E nunca mais falei deles, mas é uma banda boa, cara. Doomzinho triste... De Portugal, vocal feminino. Pegada, assim. Pegada Monspell? Não, é mais arrastadinho, assim, é mais anatema, tá ligado? Porque é vocal feminino, é mais bonito, sabe? Só que tá falando. Cantado em português. Ah, não, então você falou. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar, não tem um Monspell que fez uma cover de uma música brasileira? Então, o Moonspell, eles... Eu ia falar também, mas o Moonspell, eles têm algumas músicas em português soltas, mas o último... Afogados. E é maravilhosa essa versão. O último álbum, que é o 1755, eu acho que é isso, 1755? Aham. Uhum. É, ele é inteiro em português e é incrível. Eu acho foda esse álbum, nossa. Eu adoro esse álbum, que é o álbum que tem Lanterna dos Afogados. E eles fizeram a versão de Lanterna dos Afogados, que eu falei, mano, é um doom metal maravilhoso, assim. Sim, sim. Espetacular. E o cara cantando, segurando a lanterna, cara, e toda aquela vibe. Pô, você fala aqui até arrepia, cara, que eu lembro do que eu vi de show dessa época, dele cantando a música. Eu falei, meu Deus do céu, o Herbert Viana vai ver, ele vai sair andando, cara, de tão bom que isso é. Eles vieram pra cá nessa turnê. Eles tocaram aqui, isso aí. Tem vídeo no YouTube cantando Lanternas Afogadas aqui, é do caralho, assim, cara. Vou procurar pra botar aí no post. Álbum. Fala, ele, que é o 1755, ele fala sobre um terremoto que teve em Lisboa, que, porra, destruiu Lisboa, e vinha terremoto, tsunami, a porra toda. Uhum. E, porra, é um álbum conceitual, assim, mega bad vibes, assim, Doom. E aí faz todo sentido Lanternas Afogados nesse contexto, cara. É muito legal isso. Tipo, é um cover de graça, sabe? É, isso é muito legal mesmo, é muito legal. Esse play, assim, ele do Moonspell, exceto que o Moonspell é outra daquelas bandas, né? Começou quase black metal, com uns negócios boom, e hoje é uma banda, sei lá, é qualquer coisa, gótica, é tudo junto. E, sem dúvidas, esse daí é um dos que eu mais gostei. Mas se eu falar de banda de Portugal, eu tenho uma de metal tradicional pra indicar, que é o Vasco da Gama. Caralho. É a segunda melhor banda de Portugal. Exato. Eu sempre, todo mundo que me fala, eu faço essa piada. E a banda, ela canta, tanto, eu não lembrava o nome das músicas dele, mas eles têm uma música chamada Feijão Verde. Então, vamos e dar uma olhada. É uma boa banda de metal tradicional, cara. Muito boa. De 83, o álbum. Maneiro, cara. Maneiro. Tô dando uma olhada aqui por cima. Porra. Não, e uma coisa que eu queria até... Eu tento achar, mas eu acho mais difícil. Que não é uma questão de barreira de uma barreira linguística, cara. Mas eu sempre tento procurar conteúdo português, sabe? Tipo, conteúdo de lá pra dar uma olhada, uma conferida em alguma coisa. Mas é sempre muito difícil de achar e tem sempre muito pouca coisa, cara. Sim. É mais, você vê, tipo, muito no YouTube, às vezes, em canais brasileiros... portugueses consumindo e você não vê tanto a gente consumindo no português, né, cara? Eu acho que nessa vibe aí que a gente chegou naquela falando que naquela mina falando aquela baboseira sobre a época colonial de Portugal lá. Ah, sim, sim, sim. Começou a questionar o ensino de história deles, sei lá. Ah, mas isso aí é comum em qualquer país colonizador, né, cara? Sim, sim. Até eu tava vendo, tinha uma thread falando no Twitter hoje, que um cara falou alguma baboseira lá, dizendo que, né, porque o liberalismo não sei o quê, e tipo, todo mundo tá ligado que liberalismo apoia, né, basicamente genocídio e escravidão, né. E aí tinha um cara, um brasileiro, falando que ele foi qual universidade, mas foi uma universidade na Europa, e que existe uma pesquisa falando que... existe meio que um apagamento dessa parte da história desses países, sabe? Tipo, Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, Espanha. Que nessa época do colonialismo, assim, tipo, não é uma coisa única de Portugal, sabe? Porque a mina falando lá no vídeo, só pra contextualizar, ela diz que, pô, Portugal veio aqui, deu um monte de coisa pro Brasil, e aí os brasileiros ingratos mandaram, né... A família de volta. É, e brasileiro fala que a gente roubou o ouro dos índios, mas pra eles aquilo não tinha valor nenhum, então não tinha problema pegar, tá ligado? É, tipo, é meio tolo, né? Meio bobo a menina falando isso. Tanto que sim. A galera de Portugal mesmo foi lá e corrigiu ela e tal. Mas aí tu vê que em outros países também tem isso. E aí o cara falava lá com dados, se imagina, sei lá, 7% da população na Inglaterra querendo que o Império Britânico voltasse. O que era, sabe? Tipo, é muito nóia, né, cara? É muita doideira, sabe? Então, tipo, eu acho do caramba ter contato com essas culturas, assim, principalmente que são lusófonas, né, que falam português, pra gente conhecer umas vibes diferentes, cara. Tipo, até teve a piada lá do maluco lá que tava comendo bolinho, ele veio fazer pergunta e tal. É o sexo casual. Sexo ocasional. Esse vídeo é maravilhoso. Ele é da onde? Ele não é angolano? Acho que é de... Ai, qual é o nome do... Cabo Verde? É, não, acho que Cabo Verde é francês que eles falam, cara. Mas tipo, tem vários países, tipo, tem países na África que falam português e a gente contar, tá ligado? Tipo, Angola. Tem país na... Tem uma cidade ou um país na Ásia, sabendo que fala português, foi uma colônia portuguesa lá. Que, tipo, então, assim, tipo, cara, são coisas que deveriam aproximar a gente, sabe? Então a gente via de uma forma positiva, sabe? Eu acho maneiro conhecer essas bandas que cantam em metal e são portuguesas. Sim, é Macau na isso. E o Timor-Leste também, né? Na Oceania. Uhum. Caralho, que rolê, né, mano? Pois é, enfim, continuando aqui minha lista só pra matar o que tem aqui. Desculpa a viagem, gurizada. Não, é isso aí. A gente falou bastante de banda em português, mas eu queria só destacar o Basalt aqui também, que é uma banda brasileira também de black metal aí. Não é black, mas post-metal, né? Que eu gosto bastante, que canta em português. Tem o Dorsal Atlântica, né? Que vocês vão falar o De Nada Vai Me Xingar. Que eu não gosto, sinceramente, mas é uma banda mega clássica também, canta em português, né? É clássico, mas é uma bosta. É, eu não gosto. O Denada curte muito. Eu não gosto. Ah, eu é gosto. Do, o Denada gosta porque ela é das terras dele. Exato, exato. Denada, acho que esse é um consenso geral, e quando o cara não vem, a gente fala mal mesmo, que o gosto do Denada é algo totalmente duvidoso e condenado. Exatamente, exatamente. É, tem uma banda que, cara, ficou famosa no YouTube recentemente, apareceu nas indicações de todo mundo. Então, assim, eu não posso falar muito que eu conheço, porque eu vi dois vídeos da banda, mas é o The Who, mas é Who de H.O. Ah, que é a banda da Mongólia. Que é a banda da Mongólia, que faz o canto mongol de Troll. E é impressionante. Sabe? Você falou disso, surgiu como recomendação, porque eu vejo que esse pessoal assim que curte o folk, o pessoal ele converge muito fácil para algumas bandas. E quando essa banda falou que ia fazer show, sério, eu conversei com um pessoal assim, a procura de ingresso, que eles iam vir pro Brasil, né? Era, eu acho que maio, se eu não me engano, e tava quase esgotado. Aí eu falei, que porra de banda é essa? E, sério, assim, eu não entendi. É um bagulho que eu fiquei sem entender mesmo. Eu fiquei encabulado. Eu falei, caralho, como um bagulho assim aparece, vai fazer um show, os caras nem têm CD lançado direito, e de repente vai lotar um show no Brasil? Os caras da Mongólia? É que bombou no YouTube, cara. Bombou no YouTube essa porra. Bombou pra caralho. Eles chamaram o vocal do Papa Roach, se eu não me engano, pra cantar numa música. Tô vendo aqui. Ah, Wolf Talk. Aí não. Jacob Shedix of Papa Roach. Aí não, cara, aí não. Aleatoriaço, eu olhei assim e falei, mano, que é isso? Quem foi o empresário? Quem foi o Rick Bonadinho, o mongol que fez isso, né? Ah, mas é. Pois é. Cara, que... calma, a expressão Rick Bonadinho mongol. Ela tem um duplo sentido, né? Tem. Mas acho que Rick Bonadinho resume bem todos os. Mas, tipo, pode. Eu não sei como é que é pra lá, né? Mas é, pelo menos pra nós é um bagulho diferentão, assim, né? Por causa do canto diferente, os instrumentos diferentão, assim. E cantar em mongol, né, cara? Tipo, meio bizarro. Mas da hora. É, e também uma banda que eu. Que eu aí também tem essa. Da tua região aí, uma banda que canta em português, Glória! Porra, é, tem Glória, verdade, tem. Você tem que falar da que o pessoal gosta bastante hoje em dia, né? O pessoal do black metal, que é o velho, né? Sim, o João gosta muito também, eu não gosto. Fala direto. É, eu acho ok. É. É que o velho, eu achei que você até gostaria, porque pra mim o velho soa muito como black metal tradicional, esse black metal mais sujão, tá ligado? Assim, eu já não curto muito, assim. É, eu assim, sei lá, eu gosto dessa vibe original quando ela vem daquela origem, né? Ah, é do começo, é o primórdio. Agora isso pra mim, que essas bandas fazem de black metal toscão, mal gravado, em 2015, não me faz sentido. Eu falo, mano, você não precisa fazer isso, você tem equipamento pra isso. É passou, não, mas a galera do black metal gosta, cara, é passou, assim, zoar, muito produzido, fica zoado. Achei um negócio aqui que é com a... Eu não sei se alguém aqui gosta de Hailstorm? Não. Qual a banda pirata ou a banda da mina? Não, a banda da mina. Eu gosto. Tem ela cantando com os caras do Who? É, eu gosto dessa mina, cara. Acho que ela tem um timbre vocal bem gostoso de escutar. Ela ela é uma boa vocalista. Isso é uma boa. Né? É igual a Alicia White Guns lá. É uma boa vocalista, só que não casou muito bem. Ih, mandei o making off, não mandei a música. Ah, Dante. Vamos ver o making off, deve ser melhor que a música. Entendi. A Alicia que substituiu a Angela? Isso. Cara, ela é tão boa vocalista que a banda que ela era anterior morreu quando ela saiu, tá ligado? O The Agonist. Sim, é. Até entrou uma mina no lugar dela, mas sem expressão, não, né? Não segurou, cara? Coitado, não segurou o branco. Lançou um disquinho legal, mas não. Sei lá. Eu vou falar assim, ela é muito boa, cara. Ela segura uns bagulho e ela tem uma presença de palco maravilhosa, né? Uhum. Total, muito bom mesmo. Mas você falou, até, deixa eu dar uma indicação. Eu lembrei de uma banda aqui da Polônia, que eu falei duas, três vezes da Polônia e esqueci de falar qualquer banda que canta em polonês, né? Apesar de lá ter Behemoth, Vader, Belfegor, uma porradinha. Tem uma banda de metal tradicional, meio trash também, chamada Kat. Cat, né? K-A-T. É maravilhoso, tipo, pra quem gosta de black metal dos anos 80, que é antes daquela vibe black metal, antes de ser o black metal, com um negócio meio trash, meio death, vão atrás dessas bandas que... Sério, as capas são bonitas, a banda faz baladas. K-A-T. K-A-T. Isso. E o primeiro álbum deles é totalmente tradicional, metal tradicional. E daí em diante a banda vai alternando estilos. É o que a gente falou. Essas bandas dessa região, eles não têm medo de alternar estilo. Ah, eles podem começar como power metal, de repente eles estão fazendo um bagulho de extremão. E lá eles aceitam, né? Igual a gente aqui, que se o cara começa de um jeito, tem que terminar do mesmo jeito. Sim. E eu acho foda. É uma banda boa. Uma das poucas da Polônia que eu vejo que canta em polonês. Pô, lembrei de uma. Agora, pô, lembrei de uma banda que eu não tinha por que ter esquecido no mexidão norueguês. Que é o Kvelertak, né, cara? Kvelertak, não sei como é que pronuncia. Que é uma banda que também, assim, começou no black metal e hoje em dia não tem nada a ver. É uma banda tipo de heavy metal, tipo. Quase stoner, tá ligado? Rockão. Pô, eu gosto muito, cara, das coisas mais recentes deles, assim. E é uma puta banda legal, que nórdica, que foge do black metal totalmente hoje em dia, assim, cara. Uma banda bem de rockão. É, até o logo deles, eu tô vendo aqui, lembra o logo do Pentagram, aquela banda. É, esse logo mais recente é bem parecido com o Pentagram, inclusive. Mas o som é um som de post-metal, assim, cara. Lembra tipo o Mastodon, só que com um vocal mais agressivo, assim, sabe? É, o visual dos caras também já lembra isso. Sim, é bem de post-metal, assim, cara. Eu gosto bastante, é uma puta banda boa. Inclusive, nossa. O Blaze do Baroness fez duas capas dos álbuns mais recentes deles. Então, tudo ali. Tudo. Tá em casa, né, pra você? É, tudo em casa. Acabei de achar uma banda aleatória aqui da Samoa, tá ligado? Porra. Que cantam em samoano. Caraca. Eu até fiquei meio. E tá bom, viu? Eu até fiquei meio triste, porque, tipo, na época que eu fazia francês, a maior parte das bandas que eu escutava não era metal, cara. Pô, eram outras coisas, porque, tipo, acho que metal às vezes fica muito rápido ou muito. Consegue ouvir direito, né? As palavras. Sim, é. Assim. E principalmente tem um lance que o Lucas falou que é muito importante, meu. Quando tu vai aprender o idioma, né? Se é uma banda que não tem esse idioma como idioma nativo, tu vai ver que fica mais fácil de entender, que ele falou do Rhapsody. Ah, sim. Complicado. Só botar também aqui rapidinho o Arandu Aracua lá, que o Denada lembrou no grupo, que canta em tupi. Que eu sinceramente. Mas não, é tupi não, mesmo não... ou é guarani, cara? Porque o pessoal sempre. É. E eu tenho lá, ofensivo, tá ligado? É, então, desculpem. Vai ser cancelado, de origem, cuidado. De origens. Da família tradicional indígenas. Brasileira de verdade. Mas. Enfim. Eu não sei agora dizer, mas eles cantam em alguma língua nativa. É, aqui eu tô vendo. Tupi antigo. Mas eu sinceramente não gosto da banda, acho mais ou menos, mas não é muito meu estilo mesmo. Mas é legal ter, né? Acho da hora esse tipo. É mais legal pelo que eles fazem do que pelo som em si, né? A gente acaba dando uma moral, porque, legal, mano, eles fazem um bagulho muito diferentão, mas se for pelo som, a gente não ia ouvir. E assim, é uma banda de uma galera tipo do Tocantins, tá ligado? Tipo, não é os caras da Lapa que falaram, estudantes de ciências sociais que falaram, não, vamos fazer. Não sei o que, não, os caras do Tocantins, tá ligado? Tem uma origem ali, tá ligado? Agora é mais uma dúvida do que uma afirmação. Aquela banda do Vitor, do Torture Squad, o Voodoo Priest, era em inglês ou era em alguma língua indígena? Acho que é inglês. Acho que é inglês, né? Uhum. Eu não lembro. Torture Squad é o que eu não quero tocar no assunto também, né? Não, é uma banda que hoje em dia não dá, cara. Hoje em dia só tem dois bostão lá na banda. Trilha sonora do Doutrinador, cara. É. E a banda era boa, cara. Puta que me pariu, eu não me conformo. Falando sério, eu tô gravando aqui, escutando o clipe que eu mandei. Os caras mandam bem, velho. Eu não entendo porra nenhuma de samoano, mas... Puta que pariu, tá mandando bem. Só pra. Vai tá aí no post que o Godoka mandou é Shepherd's Rigging. Pelo menos dá pra entender o que tu tá falando, né? Não dá pra entender. Dá pra entender o nome da banda, não dá pra entender o que eles estão cantando. É, o nome pelo menos é. Nem a letra também que eles cantar, mas. Sei lá, né? Foda-se, né? Haka metal, assim, eles estão mandando ver uns haka com uns instrumental losaço. Foda. Samoa é Oceania, né? Isso. Agora até pra gente colocar um ponto, que até pra gente, sei lá, pesquisar depois, e é uma coisa que eu vejo que não acontece muito. É, a gente não citou nenhuma banda da África e daquela região da China, Paquistão, Irã, o Oriente Médio. Porra, eu posso citar uma do Oriente Médio, que é de Israel, mas eles não cantam na banda. Eles cantam algumas coisas. É o Melesh Shesh. É muito difícil falar o nome dessa banda. Eu vou passar aqui pra vocês. Que eles fazem um black metal fudido com influências de música oriental do Oriente Médio. Só que eu não me lembro se eles cantam nesse idioma, porque a maioria das coisas é em inglês. Né? Por causa que o cara o vocal é israelense e ele é radicado na Alemanha. Mas é muito boa. Mas da África, realmente eu não conheço nenhuma banda africana. Isso é uma falha enorme. É, eu até falei lá no grupo que tem uma banda, tem um gente indiano que ai, cara, o nome, cara, eu mandei lá no grupo, agora não tô lembrando. Que é um amigo meu que gosta bastante, que eles cantam em uma língua indiana, que eu não lembro qual exatamente. E uma das 87, né? Pois é, uma das 27 línguas oficiais da Índia, aí fica meio difícil de lembrar. É o Tamasat, que eles cantam em indiano, né? vou generalizar assim, desculpa, em alguma língua indiana, e em espanhol, por algum motivo. Que é uma banda legal, cara, lembra muito Tesseract, pra quem gosta desses gente prog, assim, é muito Tesseract, assim, só que com os cantos indiano tradicional, e violino. Aquela banda aí, Matuza, aquela banda lá que eu meto a zoeira, que tu veio me agradecer que eu tinha te indicado. Só que, na real, tu tava me indicando ela. Ah, sim, sim. Eles são de Israel, né? Mas eles cantam em inglês, eles cantam em inglês. Ah, então. Esqueci o nome da banda, gente? Agora. Esqueci o nome da banda. É bem conhecida. Aquela lá. Isso. Ela é bem famosa mesmo. Tocou até aqui no Ross and Roll, tá ligado? É? Ah, Orphaned Land. Orphaned Land, isso. Não é essa. Não é essa. É uma banda de progzinho. Pillars of Creation é o nome. Qual? Pillars of Creation. Isso, Pillars of Creation, é. Eles são de, Israel, mas eles cantam em inglês. É, o Orphaned Land, eu vi eles, né, no Rock'n'Roll, que eles foram. Mas o Orphaned Land canta em hebraico? Não. Eles têm algumas coisas, mas não é tudo, não. No começo da banda, sim, mas depois é aquele negócio, né? Começa assim, aí o mercado não vai aceitando e eles mudam pro inglês, né? É bem pouca coisa. Gente, o podcast tá gigantesco já. Alguém tem mais alguma banda pra passar rapidinho assim, antes a gente para as indicações e pá? Cara, eu acho que era isso. Não tem mais nada pra indicar, não. Inclusive, eu tenho 200 mil coisas pra ouvir ainda. Mas é isso que o Lucas falou mesmo. Tipo, pô, a gente não citou nenhuma banda de idiomas africanos. É, o ouvinte que souber alguma banda da África, independente o gênero de metal. Eu sei que tem um documentário muito legal, eu não sei se tem fácil no YouTube, que fala sobre a cena metal, não lembro se é em Angola, que é muito foda. O visual dos caras, tipo assim, é muito Mad Max o visual dos caras. Tem um documentário que fala sobre o metal na Índia, se eu não me engano. Até o Global Metal, né, cara? É, tem. O mesmo cara do Headbangers Journey. O Global Metal eu acho um bom. Querendo ou não, a produtora lá, Banger Films, é muito boa. Esse documentário é muito legal. Mas esse daí da África, que é exclusivo da África, fala muito de um negócio só. E tem várias bandas de death metal lá. E é muito. É tipo assim, parece o segundo filme do Mad Max, com o pessoal curtindo metal. E você fala, caralho, é uns visuais assim que a gente não entende como o cara, naquele calor todo, usa, tipo, é muito foda. Eu vou ver se eu acho. Muito taxinha. Muito, muito. Bicho, a gente usa aqui, isso aqui, ó, no interior. A gente usa os metaleiros da cor no interior do Piauí, né? Então, eu usava. A gente não tá muito longe. Ó, tipo, os caras usam chapéu. Você usa chapéu, só não aguenta. É, eles usam chapéu de couro preto, de cowboy, sabe? Caralho. Puta, é fodido. Como Halford, assim. Sim. Então, mas os ouvintes que souberem bandas. O podcast é de bandas em línguas, que cantam em línguas, não em inglês, mas se tiverem bandas que cantam em inglês também dessas regiões, que a gente, né? Mas até manda aí, cara, manda aí pra nós. Enfim. Eu não lembro como é que o Dado encerra, mas tem as indicações, né? Tem as indicações. Alguém? Eu tenho todas as indicações. Então, indicações aqui agora culturais. Godoka, o que você tem pra indicar pra gente? Cara, eu tenho pra indicar música, pra variar. Dois álbuns que estão fazendo 40 anos esse ano. Né? Um é muito conhecido, né? Todo mundo já escutou ele várias vezes, que é Angel Witch, do Angel Witch. Né? Maravilhoso. Deus, né? É um disco foda. Infelizmente, pouca gente conhece. Pouca gente conhece a banda, até porque a banda mais ficou morta do que viva durante esses anos todos. Os dois últimos álbuns desses Filhos das Puta são duas das coisas mais magistrais que saíram pós anos 2000. Não, os caras mandam muito bem. A música de Witch é foda pra caralho, inclusive, né? E o segundo álbum, menos conhecido, coisinha pequena, é um disquinho chamado British Steel. Judas Priest, que esse ano completou 40 anos. E a gente ficou falando o tempo inteiro de banda nova. Eu tô indicando coisa velha pra reescutar, né? Mas, cara, eu reescutei British Steel, acho que foi na segunda-feira. E não tem uma música ruim. Não tem. E é acessível, né, cara? É incrivelmente acessível. Gostoso de escutar, não é pesado. É o que você falou, você resumiu muito bem. É extremamente acessível. É 40 anos, cara. Assistiu de abril, o Angel Witch eu não sei de quando que ele é. Eu também não vou lembrar de cabeça, não. Mas pô, o Angel Witch, além de tudo, é mais melódico, ele é uma vertente muito diferente daquilo ali, né, que tava rolando. Uhum. Na época ele era tão melódico. Eu acho ele melhor. Eu acho eles com estilo parecido meio com o do Saxon no começo, assim, tipo, meio rockão, né? É, meio rockão tiozão, assim. Gosto. É só isso. E aí, Vini? Eu vou fazer uma, acho que duas ou três coisas aqui. Então eu vou indicar duas séries de TV, que não são de TV, porque é Netflix, mas é TV, então, né? Sim. Eu vou indicar uma série chamada, inclusive, curioso, a respeito do... Eu fiquei mais interessado na série, no sentido de conhecer o personagem velho do que ter visto ele no... É uma série nova da Netflix que fala sobre é uma série policial sueca, só que na verdade ela é inglesa, né? Mas a história passa na Sueca. E o nome é Young Wallander, que fala sobre o policial Kurt Wallander, que ele é um investigador. Ele é tipo um Sherlock Holmes, entre aspas, assim, muitas aspas. Eu tô dizendo Sherlock Holmes porque ele é um detetive, ele é um investigador, tá? Ele é um investigador sueco. E aí essa série conta a história dele quando ele era jovem. Só que eu fiquei mais curioso pra ver ele velho. E depois eu descobri que tem uma série dele velho com o Kenneth Branagh, que faz ele na série. Tem uma outra série sueca a respeito dele. Eu achei interessante a série, porque ela é uma série investigativa, uma série de polícia, e ela é uma série bem pé no chão. Assim, tipo, é aqueles caras que eles não vão cair em, tipo assim, oh meu Deus, esse... Ah, que ele passou por aqui do caso. Não, ele passou por aqui, porra. Olha ali, ó. Sabe? Tipo, é um negócio meio. Tipo, sei lá, os policiais não sendo policiais de filme, que é aqueles caras meio bundão, assim, que, tipo, não. O policial principal é o mais inteligentão e o mundo ao redor dele tem que ser burro. Sabe? Tipo, não, isso não acontece. E uma outra série também, que é uma série nova da Netflix, que eu assisti isso tudo meio que num final de semana. Elas são séries curtas, tá? Tem tipo 6 episódios cada uma. É uma série alemã chamada Biohackers, né? Que é o Biohackers. Que é uma... nome anos 90 pra caralho, hein? Pra caralho. Que é uma série que fala sobre estudantes de medicina metidos com alterações genéticas, tentativa de curas de doenças, alterações corporais, umas doideiras. Galerinha. Inclusive aparece referências a Gattaca no Biohackers. E a minha última dica cultural, né, vai ser além dessas duas séries, vai ser um gibi. Na verdade não é um gibi, é uma série dos X-Men, que é a série dos X-Men do Jonathan Hickman, cara, que eu Sim. acabei de ler e tá do caralho, tirando algumas coisinhas assim que são bem... vou usar um termo que eu usei conversando com a Amaro sobre. É bem corta-tesão, assim, mas é uma série que é do caramba, assim, e termina numa vibe com cliffhanger, assim, tipo, eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, recomendo. Vale baixar o scan, pelo menos? Vale. É quantas edições essa run dele? Cara... Você sabe, mais ou menos? É que, assim, eu vou ser honesto contigo, eu li o arquivão que eu tenho, tem 430 páginas. Ah, você leu, eu, você leu num tudão, assim. Eu fui lendo, assim. Então, inclusive, é House of X e Power of X. E tem uma ordem correta de leitura pra... Eita. Deu ruim. Que foi no gato? Foi no gato. Que... Tadinho, gato. Tomou um chutaço aí, sei lá. Eu fui assustar ele, parece que ele puxou o rabo dele e não mostrou. E eu não sei exatamente quantas edições são, mas tem uma ordem de leitura, porque são duas séries, né? A House of X e a Powers of X. Então tem uma ordem de leitura aí, mas qualquer coisa dê um grito aí pra nós fazer o jeito. Qualquer coisa, procura no Google, filha da puta, ninguém aqui tem o pai, não, caralho. Solta o vídeo do Dr. Gore. Dr. Gore. Falando pra procurar no Google. Tudo na mão, filha da puta. Isso. Ai, caralho. Lucas, eu vou deixar você pro final. Uhum. Que daí eu já que você é quase visita aqui, eu vou pedir pra você botar uma música pra tocar no final também, tá? Show. Aí a minha indicação. Tem mais alguma, Vini? Te cortei, não? É isso? Cara, a minha última dica, quem me indicou foi a noiva do Godoka, que eu, inclusive o Godoka leu no sim, podcast, sim. Eu acho difícil até, né, nós falar sobre isso no podcast, mas que é um livro chamado Meio Rei, que é um... como é o nome do cara? Joe marca de roupa. É. Abercrombie. É, e... Joe Abercrombie. Que é um... Tá todo mundo falando desse livro, cara. É, cara, e dá pra ler legal, tranquilinho, assim. Tipo, sei lá, não eu é. Eu consegui falar rápido o nome do cara, que eu olhei pro lado e vi a continuação dos livros aqui, Vini. Que é a história de um moleque chamado Yarvi, que ele nasce com uma deformação na mão dele. Tem uma mão, ele tá, numa das mãos ele só tem o polegar e o indicador. E ele se vê se tornando rei ali de onde ele vive, né? Tipo, o pai dele e o irmão dele, que seria o herdeiro, morrem, e aí começa a rolar toda uma treta muito cabulosa, e aí vai evoluindo a história desse maluco aí. E é legalzinho, cara, é bem, bem tranquilinho pra ler, assim, uma fantasia diferente do que a gente tá acostumado, acho que é até mais voltado pra jovem, né? Uma leitura sim. Meio... Bem tem urso? Tem slackline? Tem urso. Tem o Bruno de Luca? Pode ter uma adaptação cinematográfica com o Bruno de Luca. Sim. Maravilhoso. Então é jovem. Então é jovem. Então, mas até o que você falou é verdade. Mano, ultimamente, nessa merda toda que a gente tem, mano, parem de ler, sei lá, igual o pessoal do Twitter, vamos ler Domênico Lossurdo. Pô, é foda, mano, mas vocês estão tudo com a cabeça fodida. Vai ler um bagulho jovem adulto, retardadaço, mano. Eu tô tentando fazer o seguinte, cara. Tipo, teve uma época, eu até tava falando com o Edson sobre isso. Eu comecei a ler sobre política, cara. Eu tava entrando numa noia que eu disse assim: chega, cara, eu vou dar um tempo. Vou começar a ler umas viagens na maionese. Comecei a. Foi o que aconteceu comigo, cara. Comigo no, ali na virada pra pandemia, eu tava só lendo isso. Eu comecei a ficar retardado, acompanhar a notícia toda hora. Quando eu fui ver, mano, já tava voltando pra um fundo de depressão absurdo. Eu falei: chega. Ou eu dou um jeito ou eu não vou passar disso aqui, cara. Não, faz babaquice. É importante e é muito legal estudar política e tudo mais, mas, cara, tem que dar uma tem que ler umas viagens porcaria, tipo, tem que ler uns bagulho meio ruinzão mesmo, tipo, pra dar uma distraída na cabeça e pra... Que na época que a gente tá vivendo, cara, que nem o Lucas falou, cara, se a gente ficar só em cima disso, a gente vai pirar um melão, cara. Pra você ter ideia, a foto que eu mandei aí, você vê o último volume lá embaixo é a revista da Boitempo, cara. Uhum. Só que a revista é fininha, mas tá faltando vontade, sabe? Parece que eu não tô conseguindo absorver. Porque tá foda, cara, o tempo inteiro se a gente tá tendo que absorver essas porcarias. Tá falando em coisa triste, que uma... também se puxa, né, bicho? O quê? Porra, o Holocausto Brasileiro, cara. É, não, eu ia falar não. Isso agora, você tá falando de coisa triste, olha o que tá, esse livro é pesadaço, mano. Isso aí é pra resenhar, eu tenho que fazer resenha desse daí pra baixo, o Cova e o Holocausto eu tenho que escrever sobre. E o Coração das Trevas também é pesado. Nossa, o Coração das Trevas é pesadão mesmo. Só good vibes, só good vibes. Eu consegui lembrar o nome do Joey Marca de Roupa aí, porque eu tô com as continuações pra ler. Sim. Então, meio rei, meia guerra e meio mundo. O mundo é minha guerra, quer dizer. Não sei se vou ler as continuações, mas o primeiro é legal. É, deve ter uma adaptação pornô do Brazzers, meia bomba, né? Ô Vini, você falou que não sabe se vai ler a continuação, mas ele fecha, no primeiro livro ele se fecha ou ele fica em aberto? Tipo, daria pra ler só o primeiro só? Cara, dá pra ler só o primeiro. Interessante. Ele dá um gancho e assim, o livro da Editora Arqueira é uma bosta, porque no final do livro 1, ele tira, joga o capítulo, o primeiro capítulo do livro 2. Eu não li. Eu não li também, cara, que se eu lesse eu ia ter que começar o outro livro. Parabéns, Editora Arqueiro, que realmente isso aí é uma Editora Arqueiro é a pior editora que existe. Jamais vai patrocinar a gente, desculpa. É, patrocinar ou virar página, pode patrocinar. Opa. Abre mão da cara. Deixa eu dar as minhas indicações aqui também. Agora, que as minhas indicações, na real, é só indicação de brother, que eu tô só fazendo um jabá de brother aqui. Primeiro eu quero indicar um concorrente do Goldcast, que é um amigo meu aqui, amigo da Taga também, que já participou aqui do podcast Paradise Lost, que fez a... Me arrependo de não ter participado desse podcast, puta que pariu. A gente convidou. A Taga, inclusive, que fez a capa, né, do single da Enigma Ex Machina, ela também fez o logo desse projeto que eu vou indicar, que é o podcast do Alex, que é esse amigo meu, amigo dela, e de um outro brother dele, que é também falando de metal, falando de discos em específico, eles são essa coisa de nostalgia, essas coisas aí caída, que é de disco e fita, por isso que chama Caneta e Walkman, de disco das coisas anos 90, mais anos 90 e começo anos 2000. Eles estão começando um podcast, saiu dois episódios até agora, um falando, deixa eu abrir até aqui pra ver qual, sei que falando de um álbum do Opeth, e outro eu não lembro. Mas enfim, falando de metal aí, de discos e nostalgias, coisas velhas. Então dá aí uma força aí pro podcast maneiro que tá começando. Concorrente, mas tudo bem, né? A gente tem que ajudar. E outra indicação aqui, uma indicação totalmente aqui de também de jabá de brother, que é um brother meu, que é o Paulo Caetano. Ele é trompetista e professor, ele tá dando aula aí pelo online agora, né, por causa da pandemia. Então eu vou deixar o Instagram dele aí, quem quiser, aí tá na pandemia, tá querendo aprender algo novo, né, bom pra não viajar na cabeça aí, pá, né, cara, não quer ficar pensando nas notícias, tá, quer aprender um instrumento novo, aprender trompete, tá aí, tá um professor de trompete. Tá pensando em montar aquela banda de... Tá querendo tocar uma escaseira, uns bagulho, porra, tá, dá pra fazer aula pelo Zoom, pelo Skype, sabe, por onde que ele faz aula, mas aula online e tal, e bem pra iniciante mesmo, sem ter base nenhuma. Então fica aí, se você quiser aprender, vou tocar um trompete show. E esse podcast aí que você indicou, Matheus, o primeiro episódio sobre esse do OPEF, só digo, melhor do OPEF. Olha aí, há controvérsias, mas... Não, é que eu não tenho local de fala pra falar de OPEF, Mas, eu também não, eu só gosto desse. Ah, não, também eu gosto dos outros, Eu sempre confundia OPEF com OTEP, então. Exatamente. No fim, eu descobri que um é bom e outro é ruim. Eu gosto bastante do OPEF. Eu gosto daquela. Putz, eu não tô lembrando o nome do álbum agora. Ah, o Blackwater Park, ele é mais famoso, assim, e o Deliverance, Damnation. Golchevers, pô, o pé do caralho. O pé do caralho. Seu negócio tá errado. E, Lucas, sua indicação se tiver. E um som aí, que, né? Aí o som do nosso tema pra fechar o podcast. Ah, então beleza. Eu vou indicar duas coisinhas. Primeiro, já pra diferenciar. Primeiro, é uma banda que eu venho ouvindo ela há um tempo e sou plenamente viciado. É uma banda de Death Doom da Finlândia, chamada Hooded Menace. E, cara, é maravilhoso. É produzida pelo mesmo cara que produziu os três últimos do Paradise Lost. Então a sonoridade é muito parecida, só que esses caras, eles pegam toda aquela vibe melódica que tem em Paradise Lost, Catatonia, com Death Doom, músicas enormes, mais um bagulho. É maravilhoso, eu não consigo descrever de tão bom que é. Então, se você gosta de Death Doom, os últimos do Paradise Lost, principalmente, é um prato cheio, né? Deixa eu pegar o nome do álbum aqui, que eu não lembro, que é grande, né? O nome da porra do álbum é Ossuarium Silhouettes Unhallowed, de 2018. Vão atrás, gente, que é maravilhoso. Vai estar o link no post? Se mandar pra gente, vai. Eu vou mandar. E a outra dica que eu vou dar, eu falei, ah, tem que ver coisa leve, tem que ver coisa leve. Não, mas eu estou lendo um manhua que foi lançado recentemente pelo Pipoque Nanquim, o Grama. E puta que me pariu, que gibizinho fudido. É pesado, que conta a história de uma mulher de conforto, né, na invasão do Japão na Coreia, na década de 50. Então ela foi pega desde pequena e foi feita de mulher de conforto. Mulher de conforto é uma prostituta, né, vamos dizer assim, só que contra a vontade dela. Então é um mangá pesado pra caralho, mas muito bonito, assim. O traço é bem gostoso de ler, você lê em sentido ocidental mesmo. E sério, eu recomendo qualquer pessoa, tá querendo pesquisar alguma coisa para assistir, vê os vídeos do Pipoque Nanquim lá do Grama e vai atrás do gibi, que é nada mais que maravilhoso. Eu tô vendo o traço aqui, é bem bonito, né? Vendo aqui que é, pá, caraca, triste, hein? É tristaço, gente. Puta, é um gibi assim que eu terminei de ler, eu falei, eita porra, é tipo você... sei lá, você lê Maus, sabe? Que você terminou Maus. Senhora, cara. Eu ia fazer essa comparação, assim. Pois é, cara. Eu acho que quando eu terminei de ler Maus, eu tava chorando pra caramba, assim, cara. E eu tava, tipo, ah, eu vou ter que dar uma digerida de ler qualquer outra coisa. Sabe? Nossa, eu lembro que eu fiquei mal. E eu li Maus também, né, de Scan. E aí no computador não é tão confortável de ler, sabe? É pesado, dói os... O traço não é agradável, sabe? Tipo, não é agradável no sentido de... É pesado de ler, sabe? Tipo, nossa, lembra que eu acabei destruído, assim. Enfim, mas, boa indicação. E pra finalizar, eu vou ter que deixar uma música do Arya, o Iron Maiden russo, pra terminar. Vou deixar a minha favorita deles, né? Que é a Krov za Krov, né? Blood for Blood, do álbum de mesmo nome de 91. E... Vão lá, gente, pesquisem a letra é muito bonita, escrita por uma poetisa russa, e ouçam músicas em outros idiomas. Nem sempre o inglês vai ter tudo de bom. Verdade, cara, verdade. A gente deixa de conhecer um monte de coisa maneira. Eu já tô indo atrás do Iron Maiden russo aqui. O Iron Maiden russo é o melhor nome de banda, né? Quer vender uma banda? Esse é o Iron Maiden russo. Com o Vladimir ou não? O Vladimir, o Sergei, e realmente tem esses caras. Vale, cara. Maravilhoso.